representado, vai para um sonho flamenguista, um sonho rubro-negro do bicampeonato da Libertadores da América. E o futebol Guaíba, em nome de Sicredi, uma parceria que faz a diferença. Sim, Sicredi, Instituto de Cardiologia, 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Sim, de Bancários Porto Alegre e CMPC Conecta. É conecta.cmpcbrasil.com.br, o movimento que nos aproxima vai contar a história desse confronto. Estamos com o comentarista Cristiano Oliveira, com o repórter Gutierrez Sanches, com Eurico Quadros no plantão, aguardando a sua interatividade conosco. A sua interação é sempre importante através das emissoras da grande rede Guaíba dos Esportes, pelo seu smartphone no aplicativo da Guaíba, no portal mundial da internet, na rede mundial de computadores. Você acompanha pelo portal da Guaíba, lá no player da Rádio Guaíba, na nossa página, você aciona para ouvir a transmissão dos gaúchos, a transmissão da Rádio Guaíba, com a característica das narrações dos gaúchos para o Brasil e para o mundo, nesta final da Copa Libertadores da América. Em nome dos patrocinadores, em nome de toda a nossa linha de frente da equipe de microfones, que tem a coordenação do Carlos Guimarães e o comando do Nando Gross, o narrador José Aldo Pinheiro está dizendo: sorte Flamengo e muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Começamos a partir de agora para você que está ligado no futebol Guaíba a atualizar e preparar o cenário do jogo. Vamos mais uma vez para você que está ligando o seu rádio agora chamar o repórter Gutierrez Sanches, que vai apresentar a escalação do Flamengo. Depois, o Flamengo querendo seu segundo título da Libertadores. Técnico Jorge Jesus tem todo mundo à disposição. Força máxima. E é aquele time que a gente já conhece. Diego Alves é o goleiro número 1. Rafinha, 18. Rodrigo Caio, número 3. Pablo Mari é o 24. Felipe Luiz tem a 23. A 5 é de William Arão. Gerson é o número 15. O capitão é Everton Ribeiro com a 7. De Arrascaeta, 14. Bruno Henrique, 27. E Gabriel Barbosa, o número 9. No banco ainda tem César, Rodinei, Rodolfo, Matheus Tuller, René, Pires da Mota, Diego, Vitinho, Vinícius Souza, Reinier, Lincoln e Berril. O time, o banco do Flamengo, do técnico Jorge Jesus. Na informação Sicredi. Uma parceria que faz a diferença. Sim, Sicredi. Escalamos o Flamengo. Vamos conhecer agora o rival do Flamengo, a escalação do River Plate. Argentina, segundo o próprio hino do River Plate, vem atrás do seu quinto título com o grande trabalho de Marcelo Gallardo. Franco Armani é o capitão número 1. Gonçalo Montiel tem a 29. Martínez Quarta é o 28. Javier Pinola, 22. A 20 é de Milton Casco. Enzo Pérez é o 24. Nacho Fernandes, 26. 15, Ezequiel Palacios. De La Cruz é o 11. Rafael Borré, 19. E Matias Soares, o número 7. No banco, ainda tem Bolonha, Lux, Rojas, Dias, Andileri, Suculini, Ponzi, Ferreira, Quinteiro, Álvares, Escoco e Lucas Prato. O time, o banco do River Plate, do técnico Marcelo Gallardo. Na informação, Instituto de Cardiologia. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. É forte o barulho no estádio em Lima. O torcedor do Flamengo apoiando o seu time solta a voz. Grita forte a sua paixão, o torcedor da equipe do River. Igualmente, um confronto característico de culturas diferentes, de torcedores que têm um jeito próprio de torcer, os cariocas e os portenhos do River Plate. Nós já temos as escalações, sabemos o time do Flamengo, sabemos também a equipe do River. Vamos trazer agora a opinião do futebol Guaíba, sempre para produtos Dália, no café da manhã ou no churrasco de domingo. O melhor pedaço do seu dia é Dália Alimentos. A opinião na Guaíba é de Cristiano Oliveira. Saudações, boa tarde a todos, boa tarde Zé, boa tarde guaibeiros e guaibeiras. A expectativa é evidente por um grande jogo. São os dois melhores times da América do Sul, são os dois melhores técnicos em atividade na América Latina, são dois times que gostam da bola, dois times que gostam de ter a posse da bola, dois times que sabem o que fazer com a bola, que é ainda mais importante. Se olhar pelo lado do River, tem Nátio Fernandes, tem Ezequiel Palacios, tem De La Cruz, tem Santos Borré, é um timaço. Se olhar pelo lado do Flamengo, bom, tem Diego Alves, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, é uma seleção absoluta. São dois times muito qualificados, dois técnicos muito inteligentes, um sistema tático igual, e é um esquema tático pouco usual, especialmente no futebol brasileiro, 4-1-3-2, de dois times que gostam de ter a bola. É óbvio, é evidente, que os dois não vão conseguir ter a bola ao mesmo tempo. Um dos dois vai precisar ou se adaptar ou dominar o seu adversário. E é essa a grande expectativa para o jogo. Será que o Flamengo vai mudar o seu jeito de jogar? Acho difícil. Será que o River vai se moldar ao adversário? Me parece mais provável, conhecendo o Gallardo e sabendo que ele é muito inteligente para perceber quais são as virtudes do seu oponente. É um grande jogo, é uma final de Libertadores. É uma pena que seja apenas 90 minutos. Podiam ser 180 se a Conmebol não nos privasse de dois jogos na final. Mas vamos aproveitar. Vamos acompanhar o jogo para saber realmente quem merece ser o campeão da América. A campanha dos dois times é excelente, até em termos de aproveitamento. É uma campanha semelhante, 58% Flamengo, 53% River Plate. O River com muitos empates, mas apenas uma derrota. E o Flamengo, que começou com alguns tropeços, mas foi se achando ao longo da competição e terminou de chegar à final, terminou sua campanha pré-final com um 5-0 fantástico para cima do Grêmio. Um grande jogo. As expectativas, é Aldo Pinheiro, é a melhor possível. O gramado do estádio em Lima está nesse momento completamente submerso, encoberto, tapado. É parte do ritual da festa de encerramento. Eles colocaram como se fosse uma lona e estão encobrindo o gramado para que ali aconteça essa solenidade que marca os minutos que antecedem ao início do jogo. Uma tarde ensolarada, de tempo bom na capital peruana. Agora Gutiérrez Sanches, a arbitragem chilena que comanda o confronto entre brasileiros e argentinos. Roberto Tobar é o árbitro, Zé. Como você disse, o trio chileno. Além dele, Christian Schiman e Claudio Rios, que serão seus auxiliares. No VAR, um uruguaio, Esteban Ostoic. E as informações da arbitragem para a Cinde Bancários. O Flamengo passando, o Flamengo poderá ter esse árbitro de novo lá no Mundial. A FIFA já o escalou para o Mundial, então o chileno é um árbitro de peso. É, só que pelo continente acho, eles não acho botam. Que não, aí não. Eles, que nem Copa do Mundo. Isso, eles não botam um sul-americano para apitar jogo. Isso. Se é, por exemplo, um time da América do Sul contra um da Europa, e é geralmente isso que acontece na final, a arbitragem é de outro continente, ou Ásia, ou África, ou até América do Norte, se for o caso. Bem, Roberto Tobar é um dos destaques do evento. Um árbitro FIFA, de renome que vai representar a arbitragem sul-americana no Mundial que vai acontecer entre os clubes dos continentes no final do ano lá no Oriente Médio. Nós temos agora, depois das escalações das equipes, um contato com o estúdio central da Rádio Guaíba, com o plantão Eurico Quadros. O Flamengo até agora, a campanha do Flamengo é uma ótima campanha em matéria de gols, de pontos, de vitórias. O saldo é positivo, não é de graça que o Flamengo chegou à final da Copa Libertadores da América, Eurico. Tudo bem, Zé, o Flamengo que chega com 12 jogos realizados, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 22 gols marcados, 9 gols sofridos, aproveitamento de 58%. Flamengo que foi primeiro colocado no grupo B da Copa Libertadores da América. Venceu o San José fora de casa na estreia por 1-0, 3-1 na LDU, depois perdeu para o Peñarol em casa por 1-0. Na segunda fase da fase de grupos, teve uma expressiva vitória diante do San José, 6-1 no Maracanã, perdeu para a LDU fora de casa por 2-1 e assegurou a vaga nas oitavas de final com 0-0 fora diante da equipe do Peñarol. Nas oitavas de final pegou o Emelec, perdeu fora de casa por 2-0, reverteu o placar no Maracanã, os mesmos 2-0 com 2 gols de Gabriel Barbosa e nos pênaltis venceu pelo placar de 4-2. Nas quartas de final pegou o Inter, 2-0 no Maracanã, 1-1 no Beira-Rio, encarou o Grêmio na semifinal, 1-1 fora de casa, 5-0 no Maracanã e o Flamengo chegando à sua segunda final na história da Libertadores da América. 15 participações, 2 finais, 1 título conquistado em 1981. A campanha do River também não é ruim, ninguém chega a uma final com campanha ruim, mas ele teve algumas eliminações, inclusive em pênaltis, para chegar até aqui. Eurico Quadros. O River que tem 12 jogos com 4 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota na competição. Marcou 15 gols, sofreu 7, aproveitamento de 52%. Iniciou a sua campanha na Libertadores com 3 empates em sequência. 1-1 fora com a Alianza Lima, 0-0 em casa com o Palestino, 2-2 em casa diante da equipe do Internacional. Depois pegou a Alianza Lima, venceu 3-0 em casa, venceu o Palestino por 2-0 fora de casa e terminou sua participação na fase de grupos com 2-2 diante da equipe do Inter. Nas oitavas pegou o Cruzeiro, 0-0 em casa, 0-0 fora e eliminou o Cruzeiro nos pênaltis no Mineirão pelo placar de 4-2. Fase de quartas de final, derrotou o Cerro no jogo de ida por 2-0 no Monumental de Nunes, empate em 1-1 fora de casa que credenciou o River Plate para a semifinal da competição diante do seu tradicional rival, o Boca Juniors. Venceu por 2-0 no Monumental de Nunes, perdeu fora de casa pelo placar de 1-0, única derrota do River na competição, mas uma derrota insuficiente para o Boca Juniors e o River chegou à sua 7ª final de Libertadores, a 3ª final nas últimas 5 edições. O River, que tem 4 títulos conquistados em 35 participações na Libertadores. A gente não se dá conta, mas o Cruzeiro, nos pênaltis, né, que ele perdeu pro River? Isso mesmo, 0-0 na ida, 0-0 na volta, 4-2 pro River nos pênaltis no Mineirão. O Cruzeiro era um dos grandes dessa fase da temporada brasileira. E hoje está brigando para não cair, brigando no Campeonato Brasileiro para não ir para a segunda divisão. Mas aquele Cruzeiro ficou uma sensação de frustração, porque ele não houve grande diferença nos 2 confrontos. E o segundo confronto foi no Mineirão e ele só precisava um gol e não conseguiu transpor a barreira montada pelo time comandado pelo técnico Marcelo Gallardo. Bom, Eurico, nós temos, além desta grande partida, desse grande confronto, por falar em Cruzeiro, um outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, outros eventos que você vai acompanhar. Envolvendo o próprio Cruzeiro, Série A do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, o jogo marcado para as 9 horas da noite na Vila Belmiro. O Santos, terceiro colocado, recebe a equipe do Cruzeiro, 16ª com 36, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. E então esse é o único jogo de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B tem uma partida que será realizada às 5 da tarde, em paralelo a essa grande final da Libertadores, entre Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá. Eurico Quadros acompanhando da forma centralizada pelo estúdio da Guaíba no plantão todas as informações num sábado que está sendo marcado por esse acompanhamento mundial. O mundo todo está parado para acompanhar o confronto entre brasileiros e argentinos, Flamengo e River, na decisão da Copa Libertadores da América. Até o professor Jesus deu uma caprichada, hoje ele não veio com aquela roupa mais despojada, não, o Gutierrez. Hoje ele meteu um terno com colete por baixo. A ocasião, né, Zé? E ele tá, inclusive, com gravata na mala. A ocasião. Talvez ele venha de gravata, numa roupa meio de casamento para a beira do gramado. Tá todo arrumado o mister. E Zé, chama atenção o acompanhamento e o apoio dos portugueses em cima do Jorge Jesus. Tanto que um repórter português brincou, são 40 milhões de flamenguistas mais 11 milhões de portugueses torcendo pelo Flamengo nessa final da Libertadores. Em alguns jogos ele utiliza, claro que não no Rio de Janeiro, aquele calor absurdo que faz muitas vezes no Rio, ali ele usa realmente uma roupa ali mais esportiva, mas muitas vezes o Jesus utiliza um blazer acompanhado de uma calça jeans e tênis, é o estilo do português, né? Sapatênis. É, o sapatênis. O Gajardo geralmente é o cara mais, é uma roupa mais formal. Mas são dois técnicos muito inteligentes, são dois técnicos que, eu tenho repetido isso e volto a frisar, quem são os melhores técnicos em atividade? Se fizer uma lista, quem são os melhores técnicos de 2019 na América do Sul? Para mim são Jesus e Gajardo. Mesmo que o Jesus tenha chegado só no meio do ano, mas a transformação que ele fez no Flamengo foi impressionante. Porque o Flamengo perdia jogos fáceis, o Flamengo tropeçava nas próprias pernas, o antigo técnico Abel Braga teimava, por exemplo, que Everton Ribeiro e Arrascaeta não poderiam jogar juntos. Chega o Jesus, coloca os dois juntos, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, acrescenta Gerson, que foi um pedido dele, estava encostado na Roma, e o Jesus disse, não, esse eu conheço, quero jogar com ele, trouxe, foi um acerto, assim, absoluto. Então, transformou esse Flamengo. E o Gajardo vem numa campanha fantástica no River há muito tempo, né? Já ganhou a Libertadores duas vezes como técnico e conduz o River agora mais uma final. Eliminou o Boca na semifinal, ganhou do Boca na última Libertadores. Quer dizer, quando fizer a lista de principais técnicos da história do River, no topo, ou entre os três primeiros no mínimo, estará seguramente a figura de Marcelo Gajardo. É um técnico muito inteligente, é um técnico que observa muito bem o jogo e consegue, com pequenos ajustes ao longo dos jogos, mudar a história dos confrontos. São dois técnicos excelentes, o Jorge Jesus e o Marcelo Gajardo. A bola já já vai rolar, mas antes nós já temos um evento artístico que envolve artistas brasileiros e também artistas argentinos. Argentinos e também colombianos, é. Pelo lado do Brasil, Anitta e Gabriel Pensador e também o colombiano Sebastián Yatra, ou Yatra, como eles falam, e também os argentinos da banda Turf, Fito Páez e Tini Stoessel. Estão escalados pro show. Quer dizer, o cara paga o ingresso, além de ver o jogo, assiste Fito Páez, Anitta e companhia. Tá bem, né? Seguindo aquela tendência de grandes eventos, pocket, como, né? Super... É, são pequenas músicas, mas... Claro, evidente. Aberturas e fechamentos de Olimpíadas e também de Copa do Mundo, finais de Champions, enfim, grandes eventos. A Comebol tem feito isso há algum tempo e não é porque é um jogo da final, não. Quando eram dois jogos, fazia igual. Lanús foi assim. Eu lembro, Grêmio Lanús, nós estávamos no estádio, foi Michel Teló, um artista brasileiro, o gremista, em Lanús, um argentino, evidentemente. Então isso já tá sendo feito há algum tempo também. O argentino que está no palco, ele está com a camiseta do River por baixo do blazer. Tá num espírito de engajamento com o time que representa o seu país. Não percebi. Bem como Anitta e Gabriel Pensador. Gabriel também. Pensador também, sim, né? Sim, me passou, eu não observei. Anitta tá de Flamengo, é? Anitta eu não vi, o Gabriel Pensador sim. Pensador sim. O Pensador é Flamengo da Gema, né? Tá? É. Gabriel Pensador, que chegou, chegou a ser empresário, acho que ainda é empresário de futebol, né? Tinha garotos na base do Grêmio e do Inter, há pouco tempo, Gabriel Pensador. Estamos a instantes do grande confronto, mas a festa já corre solta por todos os cantos do Brasil. Há um grande apoio ao Flamengo, Cristiano. E uma capa de jornal que eu achei fantástica de hoje, acho que é do Meia Hora, tem ali, eles colocam como título, a última ceia. Aí é um desenho, evidentemente representando o que seria Jesus e seus 12 apóstolos, tá? Jesus, evidentemente, representado na figura de Jorge Jesus, o nome já sugere. E aí os 12 apóstolos, eu achei a sacada fantástica. Tem o rosto dos 11 jogadores do Flamengo e na posição da Santa Ceia onde estava Judas, que trairia Jesus depois, está Marcelo Gajardo, com a camisa do River Plate. Eu achei a sacada muito boa, é a capa do Meia Hora de hoje. Os ouvintes participando o tempo todo, mandando recados, interagindo, acompanhando, nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Guaíba no celular. querida Ijuí conosco. Alô, Rondonópolis. Marcos Vinícius, Marques Dávila em Rondonópolis, acompanhando o futebol Guaíba. Diomar Polker, Ijuí. Alô, Ijuí. 9-1, Ijuí, hein? É, sim, o Orestes é que sempre brinca com 9-1, né? Na Colmeia do Trabalho. Colmeia do Trabalho, a nossa repórter de Ijuí, sempre retransmitindo o futebol da Rádio Guaíba. É uma rádio que tem uma poderosa audiência em Ijuí. Isso acaba potencializando também a audiência da Rádio Guaíba. Obrigado, Ijuí, pelo carinho. José Rivelino Krauser, ele está torcendo contra o Flamengo e diz Dali River, acompanhando a Guaíba. O Sadi Antônio Bárbaro diz ninguém merece a Anitta, ele não gosta de Anitta. Bom, enfim, são os artistas que foram convidados e a Anitta hoje é um sucesso reconhecido, não apenas nacionalmente, mas inclusive além das fronteiras brasileiras. E ela é a convidada da Sul-Americana, é a contratada da Sul-Americana nesse show que antecede a bola rolando. O espetáculo do ponto de vista de público, havia um grande temor que não houvesse presença de público para um jogo em partida única. Nesse sentido, ele está preenchendo a expectativa da Sul-Americana, Gutierrez. Nós temos casa cheia. Casa cheia, Zé. Cabem 60 mil torcedores na parte de arquibancadas, aquele anel gigante do Estádio Monumental de Lima, e mais 20 mil lugares entre tribunas e camarotes. Não sei se daí o Cristiano pode falar, mas um pouco auxiliado, porque são duas grandes torcidas. Muito auxiliado, né? Imagina, River e Flamengo. É uma das maiores torcidas da Argentina, o River Plate, e a maior torcida do mundo, que é a do Flamengo. É um negócio fantástico. Quando é o Júnior Baiano? Júnior Baiano. Júnior Baiano e Cavenaghi entram no gramado do Estádio Monumental com a taça da Libertadores. E junto de Stormtroopers. Não sei se é alguma divulgação pro Parece filme Star Wars, mas são ali Stormtroopers. É um lance de mídia. Houve uma comercialização. E aí, quanto mais produtos forem associados ao evento, mais receitas renderão para a Sul-Americana. É parte de um grande negócio. A ideia é um pouco copiar aqueles modelos americanos do Super Bowl, aqueles modelos europeus. Vamos torcer que dê certo, a gente não sabe, é uma experiência inicial. Mas a ideia é promover com um show artístico, se associar a tudo antes da bola rolar. Mas eles tomaram o cuidado de proteger o gramado, Gutierrez. O gramado está sendo o local do evento, mas ele está coberto para que não haja prejuízo. Exatamente, aquelas lonas, né, com layout, a identidade visual da Libertadores, e aí, claro, depois remove-se isso e aí a gente vai pro espetáculo que é o mais aguardado. Os times já estão se preparando para entrar em campo. Nós temos 7 minutos para o horário programado para o começo do jogo. O time do River Plate está à frente. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Caminham os jogadores do Flamengo agora para o gramado. Camisetas e mangas curtas. O rubro-negro tradicional do Flamengo. O River Plate com o seu tradicional. Com o calção preto, com a camiseta branca, com aquela lista atravessada no peito. Lembra muito a camisa da seleção peruana. E eles inclusive contavam com essa similitude de camisetas para angariar o apoio da torcida peruana. Isso quando a bola rolar é que nós vamos saber se de fato se concretiza ou não. Vamos já para o começo do jogo. O Flamengo está caminhando para o centro do gramado. Passam pela taça. Gabigol dá um beijo e passa a mão na taça. Agora, os profissionais que atuam no serviço de apoio correm para ordenar alguma coisa. Os jogadores do River Plate saltitam, os do Flamengo estão à esquerda. Eles estão retirando aquela identidade, o portal de identificação da Libertadores já do gramado. Rapidamente os jogadores já passam cumprimentando a arbitragem. Não vamos ter execução de hinos nacionais aí, Gutierrez. Não, Zé, teve o hino da Libertadores, teve todo o protocolo antes com shows e agora já o cumprimento entre os jogadores das duas equipes e daqui a pouco a partida no Monumental de Lima. Eu não tenho esse dado, mas o mundo são milhares, são dezenas de países. Mais de 180. Mundo afora. É a final em que mais se vendeu, mas se distribuiu a transmissão da Libertadores. Os portugueses compraram os direitos de transmissão e acompanharam toda a campanha no brasileiro do time do Flamengo. E hoje não é diferente da Copa Libertadores. Agora um verdadeiro exército de profissionais de serviço, de apoio, agarram aquela lona que cobria o gramado e vão de forma parelha levando por diante para retirá-la do campo. Alguns jornais pelo mundo inteiro, The Guardian, por exemplo, na Inglaterra, ele disse que essa é uma das finais mais aguardadas da história da Libertadores, mas lá pelas tantas ele coloca o seguinte: Mas como é a América do Sul, tudo pode acontecer. Eles têm uma visão assim, enxergam o nosso futebol mais de forma primitiva, digamos, onde não há tanta lógica quanto deles e por aí vai. Uma visão que eles têm. E o New York Times também, escrevendo sobre o Flamengo, fala sobre o projeto que tem o Flamengo de se tornar um clube com potencial tão grande quanto os gigantes do mundo, porém aqui na América do Sul. O que é muito difícil, mas eles consideram que se alguém na América do Sul que pode chegar a esse patamar pela torcida que tem, é sem dúvida o Flamengo. É uma visão um pouco desconfiada, né? Eles estão fazendo o que eu já faço há muito tempo. Será que eles farão parecido comigo? Eu sei da minha competência. Terão eles competência? É um pouco uma dúvida sobre a nossa capacidade enquanto sul-americanos. Na bola. Bem, na bola, a história mostra que nós somos competentes. Zé, um detalhe na entrada em campo das equipes, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, deu aquela famosa beijada na mão, tocou na taça e botou a mão no peito. O jogador também fazendo aí a sua superstição para, se possível, o Everton Ribeiro levantar a taça depois do jogo. O capitão do River é Pinola? Pinola, exatamente. Ele está conversando com Everton Ribeiro, que é o capitão do Flamengo. Eu não lembrava que fosse o capitão do Flamengo, Everton. O capitão mesmo é o Diego, né? Que perdeu... É o Diego. O capitão era o Diego, na época do Abel Braga. Agora, com o Jesus, desde o início, foi Everton Ribeiro, porque o Diego estava machucado. E agora que voltou, é um reserva, fica assistindo aos jogos do banco de reservas do Diego. E aí ficou definido, quando o Diego entra, muitas vezes o Everton Ribeiro passa a braçadeira para ele. Dessa vez não vai fazer. Está definido, claro. Se o Flamengo for campeão, será Everton Ribeiro. Pinola com a camisa 22. Está ali... cumprimentando Everton Ribeiro. Muito experiente, Pinola. Pinola, em algum momento da carreira, era considerado, com razão, um dos zagueiros mais rápidos do continente. Porém, a idade chegou e ele perdeu muito da sua velocidade. Hoje ele é um zagueiro mais de imposição física, não tem mais a mesma capacidade pulmonar de outros tempos, o Javier Pinola. Ele está de colete e camisa branca. Não veio hoje com o seu tradicional blazer, o Mister. O português Jorge Jesus. Que Jorge? O Jorge Jesus, que é o grande técnico do Flamengo. Jorge é o São Paulo. Não, é que um colega nosso foi falar com Portugal e meteu um portunhol. Isso. E era Jorge também. CMPC Conecta. Um movimento que nos aproxima. Acesse conecta.cmpcbrasil.com.br e fique por dentro das novidades. Terminando 0-0, Eurico Quadros, o que que acontece? Prorrogação, teremos mais 30 minutos de bola rolando em dois tempos de 15. Caso permaneça um empate, aí decisão por pênaltis. É curioso porque todos que palpitaram sobre esse jogo, Cristiano, ninguém falou em prorrogação. Todo mundo projeta um jogo se definindo durante os 90. Eu acho que uma das piores coisas do futebol é a prorrogação. Os dois times estão cansados, os dois têm medo de atacar e acaba sendo sempre um jogo chato. Prorrogação, invariavelmente, é uma chatice. Tomara que não precise, que se defina nos 90. A bola já está no centro do gramado. O jogo já vai começar. Aqui, Guaíba, com Alegrete de Alegrete, Rádio Alto Uruguai de Três Passos, Rádio Amiga FM de Santo Expedito do Sul, barril de Frederico Westphalen. A bola no centro do campo, a saída é para o time do Flamengo. Que os deuses da bola estejam ao lado do rubro-negro. O futebol brasileiro representado pelo Flamengo na final da Copa Libertadores da América. Uma tarde de tempo aberto, clara. E o árbitro vai autorizar. O gramado tem uma ótima aparência. Parece que escolheram um estádio com condições reais, com condições de ponta para a decisão da Copa Libertadores da América. Vai sair o time do Flamengo. Há uma conversa agora entre comunicadores, entre sistema de comunicação da arbitragem, com o vedor da Confederação Sul-Americana de Futebol, com o delegado do jogo. Apita o árbitro. Começa o confronto. Está rolando a bola. Foi saída do time do Flamengo. O Flamengo já movimenta 5 da tarde. Marco eletrônico da Guaíba. Vem a bola pelo meio de campo, o Flamengo tenta fazer a jogada pelo lado direito, o toque na frente, o passe é feito, a jogada é boa, trabalhada agora para o centro do gramado, recuada para Gerson, Gerson pelo lado esquerdo para Bruno Henrique, Bruno Henrique atrasa a bola para a chegada do Felipe Luiz, ele tenta levantar mais à frente, passa para Everton Ribeiro, jogou agora para Bruno Henrique, ele tentou fazer um drible rotado por baixo, perdeu o controle da bola, caiu, queria falta, o árbitro não deu nada, Gutierrez Sanches. É, girou o Bruno Henrique em cima do Montiel, tentava sair no drible para lateral, mas aí a bola saiu e o árbitro não deu a falta. Inicinho de jogo, lateral para o River Plate. Movimentação da bola pelo campo defensivo do Flamengo, sobre o meio do gramado, se atrapalha Felipe Luiz, tenta levar a marcação, desarmado, mas ganha arremesso manual, lateral, bola para o Flamengo fazer a cobrança, lateral no meio do campo pelo lado esquerdo, 0-0 aqui Guaíba, Sindibancários Porto Alegre, o jogo está parado, cobrança de arremesso manual, o português recebe uma bafejada de vento, o cabelo fica esvoaçante, ele fica com o olhar fixo ao gramado, o Flamengo tenta tomar a iniciativa, a bola permanecendo mais no campo de ataque do time brasileiro, dominada pela meia direita, agora pelo Rafinha, faz um drible de risco, atrasou a bola para Rodrigo Caio, levanta para o campo de ataque, Pinola, na antecipação pela intermediária, dominou, tocou agora entre os zagueiros, tenta numa bola enfiada entre a zaga do Flamengo, não chega, o jogador do River foi desarmado, no drible ganhou Rafinha, saiu jogando, bate a bola na intermediária, jogou para Felipe Arão, sofreu uma falta sem a bola, o Rafinha, o árbitro não deu, e o River pareceu tentar fazer uma blitz, uma pressão para roubada de bola, e o árbitro deu jogada legal e arremesso manual apenas para o Flamengo, lateral pelo lado direito. Investir para crescer juntos? Sim, Sicred. Descubra o seu perfil de investidor e o melhor caminho para investir com o Sicred. Gente que coopera cresce. Vem a bola agora no comando para Gabigol. Tentou tocar pelo lado esquerdo para Bruno Henrique. Não chega porque o passe não foi bom. Mete o pé no zagueiro. Martínez quarta, dá de bico. Toca a bola pela linha lateral. Arremesso manual para o Flamengo. Ponta esquerda, campo de ataque. Temos agora 2 minutos do primeiro tempo de 0-0. Aqui Guaíba com o futebol. Guaíba para o Instituto de Cardiologia. O árbitro autoriza. Fica observando a movimentação do arremesso manual, é do time do Flamengo pela ponta esquerda, Felipe Luiz, ele vai buscar uma jogada na frente da área, ensaiado, o Flamengo tenta chegar, bloqueia, congestiona, coloca vários jogadores na frente da área, o River, marca em bloco, marca consistente até agora, vem o Flamengo, tenta a bola no comando, seria jogada para Gabigol, foi desarmado, tirou o volante do time do River, remate lá, Nátio Fernandes, levanta a bola, vai cair novamente pelo meio do gramado em favor do Flamengo, o toque agora é do Pablo Marí pela meia esquerda, perdeu, arrancou De La Cruz, tentou passar, perdeu, voltou a bola para o Flamengo, boa jogada. Jogada do Rodrigo Caio, o lançamento é longo pela ponta esquerda para Bruno Henrique, arrancou, vai chegar na linha de fundo com a bola dominada, Bruno Henrique parou, olhou, preparou, levantou, tá na área, bola alta, passa por todo mundo, vai cair a jogada pela ponta direita, temos agora 3 minutos da etapa inicial de 0-0, a bola é do Arrascaeta, ele faz uma jogada entre dois marcadores, a dobra da marcação funcionou, pro River, ganhou a zaga do River, ficou com a bola dominada, saiu jogando Palácios, levantou para o campo de ataque, mas o River não consegue transpor a intermediária defensiva do Flamengo, alta defesa do Flamengo, rouba a bola, sai jogando, já vai a bola para o comando de ataque, vem a jogada mais uma vez para Bruno Henrique, rolou para o lado esquerdo, vem o Flamengo metendo pressão para cima do River com a bola dominada, Felipe Luiz pela ponta, tenta o drible, buscou a janelinha, passou, mas perdeu o domínio, a bola bateu nele mais do que ele tocar na bola, escapou do seu controle, sobrou para a defesa do River que tenta seguir jogando na direita, Montiel recebe, rebate a bola, tenta o lançamento longo para o ataque, Pablo Marí sai bem, ganha, toca a jogada agora para Gerson, Gerson para o lado esquerdo com Felipe Luiz, volta a bola para o time do Flamengo, vem a bola dominada, está articulando pela meia esquerda do Flamengo, a bola é passada para o lado direito, o passe é feito para Rafinha, Rafinha mais à frente, vai conduzindo, tentando chegar ao ataque com a bola dominada, levantou buscando a frente da grande área, partiu o levantamento, goleiro, sai, se antecipa, tira a bola que seria do Bruno Henrique, mas acaba pegando com o joelho a musculatura da perna do Bruno Henrique, que fica caído, o jogo parou, Gutierrez. É, na disputa pelo alto com o Bruno Henrique, o Franco Armani acabou se chocando, ambos estão sentindo, o Bruno Henrique leva a mão às costelas e também o goleiro do River caído, os dois serão atendidos, a não ser que já esteja tudo ok. Bruno Henrique parece estar melhor já. Primeiros minutos de jogo, o Flamengo é quem ataca, o Flamengo é quem toma iniciativa, o jogo se passa nesses primeiros 4 minutos com o Flamengo avançando, o River com alguma dificuldade em termos de marcação e o Flamengo pressionando. Em termos de estratégia, tá clara a ideia do Jorge Jesus de tentar definir o jogo cedo ou de manter o estilo do Flamengo que vinha acontecendo sempre, com proposição de jogo, com iniciativa no seu campo de frente. O River começa se defendendo sem conseguir trocar passe. Dália Alimentos, a opinião do futebol Guaíba com Cristiano Oliveira para Dália. Produtos Dália no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. A bola mais uma vez da equipe do River, tenta sair jogando da esquerda, o Sena vai confirmar. 5 passados, primeiro tempo, vem lançamento para De La Cruz, desceu pela ponta esquerda, antecipou, ganhou Rafinha, traz a bola para o goleiro, rebate de perna esquerda, toca, mas jogaram uma segunda bola no gramado, que que houve aí, ô Gutierrez? Ali foi marcado o impedimento, Zé, e aí acabou que também foi lançada uma segunda bola, porque o jogador do River estava um pouco adiantado na hora de receber o De La Cruz pelo lado esquerdo. E aí foi marcado o impedimento, na verdade era uma sacola que parecia uma segunda bola. Então. CMPC Conecta, um movimento que nos aproxima. Acesse conecta.cmpcbrasil.com.br e fique por dentro das novidades. Rodrigo Caio permanece caído no gramado. Ele sofreu uma pancada, está parado, o jogo está parado. Para cá é 0-0 aqui em Guaíba, com a Rádio Camacuense de Camacuã. Web Cidade de Vacaria em Vacaria, Cristalina de Biaçá, Cruzeiro do Sul de Itaqui, Rádio Cultura de Pelotas. O jogo permanece parado para o atendimento ao Rodrigo Caio. É curioso porque não tem o sistema de retirada pela maca para atendimento fora do campo. O jogo permanece parado e o atendimento é dentro do gramado. Ele teve um choque e parece estar sangrando no nariz ou no supercílio. Talvez seja um primeiro atendimento, Zé, já que o jogador está sangrando e depois acabam tirando o Rodrigo Caio. Mas tem razão, não entrou ainda a maca para o atendimento ao zagueiro do Flamengo. O fato é que agora, quando ele for habilitado para o jogo, ele tem que sair, né? Sim, o jogador só não precisa sair depois de ser atendido quando acontece lance de falta com o cartão amarelo. Aí, havendo falta e aplicação do cartão, o jogador não precisa sair de campo. Caso contrário, ele vai ser retirado depois do atendimento realmente que ele vai receber, como é o que acontece agora com o Rodrigo Caio. Sim, de bancários, Porto Alegre. O jogo parado, 7 minutos. Já temos 2 minutos de paralisação aí, Gutierrez. 2 minutos e o Rodrigo Caio sendo atendido, viu, Zé? Rodrigo Caio sentiu o nariz, zagueiro que chegou do São Paulo nesta temporada. Agora ele está deixando o gramado. Claro que não precisa de maca, né? Foi um choque no nariz e um sangramento. Só, claro, não pode retornar ao gramado sangrando. Então ele precisa estancar aquele sangramento no nariz para poder retornar ao jogo. Eu fiquei com a sensação que foi naquele lance fora da bola, em que ficou um jogador do Flamengo para trás caído, que ele foi agredido por alguém do River. Sem bola. Eu fiquei com essa. Inicialmente me pareceu que era o Rafinha que havia vencido a jogada, distribuído a bola. Me pareceu um choque com o Rafinha, mas. Me pareceu um choque normal, sem haver agressão. Lembrando que tem VAR, né? Se o VAR observasse a agressão, ele chamaria. Pra mim foi lance normal. E com maldade ou sem maldade, ficou feia a situação dele, né? Porque tá sangrando muito e ele tá fora do campo. Vem o time do Flamengo. A bola lançada para o ataque. O Flamengo com 10 homens contra 11. Parou o jogo, Gutierrez. Falta do Pinola em cima do Bruno Henrique. Eles disputavam no alto. Agora o Pinola tá tentando argumentar com o chileno Roberto Tobar. E é falta boa. Pode ser. Claro que ele é mais pro lado direito. Mas chegou com o cotovelo na nuca do Bruno Henrique. Então pode ser daqui a pouco até o VAR, Zé, olhar e observar se vale uma expulsão. Mas fato é que é falta para o Flamengo, meia-direita de ataque do clube carioca. O lance da lesão do Rodrigo Caio, que ele se machuca e sai sangrando, foi uma cabeçada na cabeça. Não foi absolutamente nada de maldade, lance normal, não tem porque o VAR acionar. E já está de volta o camisa número 13 do Flamengo. Ele continua sangrando, tem buchas de algodão no nariz para tentar conter o sangue. Com dificuldade para respirar, está respirando pela boca. Eles foram buscar para ele aquele capacete. Ele pediu e eles não tinham no banco. Vem a cobrança agora pela ponta direita de falta para o time do Flamengo. Na frente da grande área, 8 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui em Guaíba. O árbitro, o chileno Roberto Tobar, diz alguma coisa para os jogadores que estão em contingente dentro da área. Jogada ensaiada, bola tocada. O Flamengo tenta chegar, tirou a zaga do River. Era uma sequência, rodando a bola dentro da área. Se safa a equipe do River, agora vai buscar o campo de ataque, o contra-golpe. Na volta, o Flamengo recupera com Felipe Luiz. Um jogador a menos, o Felipe estava socorrendo ali no lado direito. Fala, Cristiano. A Guaíba transmitiu o clássico Flamengo e Vasco há uma semana. E o Flamengo fez um gol no lance exatamente assim. É jogada ensaiada. O último lance do primeiro tempo foi uma cobrança de falta curta, toque pro lado. O Rafinha cruzou e aí o jogador do Vasco fez contra. Mas foi um gol do Flamengo construído numa jogada exatamente igual a essa. Uma jogada ensaiada pelo Flamengo que já deu resultado. 9 minutos. O próximo sinal vai marcar os 10 de jogo da etapa inicial. Os 10 primeiros minutos deste 0-0 Flamengo contra o River. O Sicredi está ao seu lado oferecendo produtos e serviços com taxas justas e um relacionamento próximo de verdade. Sicredi, gente que coopera cresce. Final da Copa Libertadores da América. Brasil, Argentina, River contra Flamengo. Flamengo contra River, em Lima, no Peru. A bola vai na reposição da bola pelo goleiro do time argentino. Mateo Armani levanta a bola para o ataque, subiu, brigou no corpo no alto, perdeu o Rafinha, ficou a bola do De La Cruz agora para o lado esquerdo, para o Suárez. Ele tenta, é marcado, pressão, perdeu o domínio da bola para Rodrigo Caio, que por trás tocou de bico e mandou a bola pela linha lateral. 10 o jogo, marca o eletrônico aqui, Guaíba, 0-0, vai seguir a cobrança da falta da lateral em favor do time do River Plate. Ele deu falta aí, Gutierrez. Deu falta do Arrascaeta e do Rodrigo Caio, que estava próximo, mas a falta em cima do De La Cruz, veio o próprio Uruguai para a cobrança. Cobrada a falta agora pelo lado esquerdo, levantamento de bola, buscando a jogada na frente da grande área, pressão do Flamengo, foi retomada a bola lá atrás pelo meio do gramado, através do time do River. O lançamento é do Enzo Pérez lá para o lado direito, deu errado, recuperou o Flamengo, olha o contragolpe do Flamengo, desceu Bruno Henrique, de viagem, passou pelo marcador, arrancou para a linha de fundo, acabou adiantando demais, saiu com bola e tudo no fundo do gramado, tiro de meta, Gutierrez. Interceptação do Bruno Henrique no campo defensivo do Flamengo, saída em velocidade, ele ia passando pelo jogador do River, que deu aquela segurada no corpo, aí não teve como chegar, a bola saiu pela linha de fundo, tentava chegar o Flamengo pelo lado esquerdo, mas é tiro de meta para Franco Armani. 11 minutos da etapa inicial de 0-0, coração de torcedor bate sempre com muita emoção, consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos o Hospital do Coração dos Gaúchos, responsável técnico Dr. Glauber Simonini, CRM 13.493. O Flamengo briga pela posse da bola, o time do River vai marcando, roubando, fica com a bola dominada, falta cometida pelo volante do Flamengo, marca a falta, o árbitro favorável ao River Plate, Everton Ribeiro comete a falta, o jogo para os 11 minutos e meio. A curiosidade, Zé, aos 11 minutos e meio, só uma finalização, foi a queda do Bruno Henrique há pouco para fora, sem perigo. Não houve outra conclusão do Flamengo, muito menos do River, que até agora não conseguiu chegar sequer perto da área do Diego Alves. Vem o lançamento para a ponta esquerda, vai passando, recebeu, domina o casco, vai tentar a entrada na grande área para o De La Cruz, ele passou, a marcação bloqueia, a bola respingou, sobrou pelo lado esquerdo de cabeça, Rafinha ganhou a jogada, tocou agora para o lado direito, sai jogando, a rebatida foi no corpo do adversário, tentava arrancar de trás com a bola dominada, o Flamengo com o jogador Arrascaeta, não consegue, perde, mas ganha lateral, lateral, bola para o Flamengo fazer a cobrança pelo lado direito. A iniciativa, já disse o Cristiano, foi do Flamengo na largada. Eu tinha a percepção que também a posse de bola, o volume maior da posse, fosse do Flamengo naqueles primeiros minutos. Mas agora já chegamos a 12 minutos e o jogo está mais truncado no meio campo. 0-0. Aqui Guaíba, 12 minutos nesta etapa inicial, 0-0. Levantamento de bola para o lado direito. O Flamengo tenta atacar com Everton Ribeiro. Recupera o time do River. A bola foi batida pelo Palacios. Agora a jogada é longa. O lançamento do no lado esquerdo. O time do Flamengo se fecha, vai corresponder à ponta direita no ataque do River com o Montiel. Montiel domina, centraliza. Passou para Suárez, tentou Palacios, vem de trás o River chegando nas costas da zaga do Flamengo, bola longa pela ponta direita, o cruzamento, bate a bola nas pernas do Rodrigo Caio, fica amortecida e domina o goleiro do Flamengo, sai para dominar com os braços, com as mãos, chegou Alves, Gutierrez. Chegada pela direita do River, Palacios tentando o cruzamento, a bola amorteceu no jogador do Flamengo, aí ficou fácil para Diego Alves fazer a intervenção. Agora 0-0, início de jogo na final da Libertadores, a informação Sicred. Isso também é estratégia do River, olha lá. Vem a bola no ataque do River, desceu Borré, ele foi no fundo, cruzou a perigo, De La Cruz nas costas da zaga, o Bandeira não marcou nada, De La Cruz correu, tentou evitar a saída, não conseguiu, tá bola na lateral, arremesso manual, fala Cristiano. É a estratégia do River, eu dizia, o Flamengo começou tentando definir o jogo logo cedo, avançando, agredindo, como é da sua característica. O lance agora foi normal, dava condições aqui o Rafinha, condição legal do cruzamento do River, e o River agora começa a morcegar o jogo, percebeu o ímpeto do Flamengo, começa ele, River, a parar um pouco o jogo, acalmar um pouco a partida e jogar em contra-ataque, e o contra-golpe do River é muito forte. Vem a bola para o ataque do River pelo lado esquerdo, a marcação do Flamengo bloqueia, congestiona a entrada da grande área, rebate o William Arão, voltou a bola para o time do River Plate, boa chegada, Borré dominou, abriu na direita, no fundo do campo, cruzamento é para trás, falhou a zaga do Flamengo, pintou o gol, posicionamento do Flamengo, não definiu o lance, a bola foi cruzada do lado direito, apareceu, me parecia Suárez, Borré para fazer o gol, o River Plate abre o placar, aos 14 minutos da etapa inicial, faz 1-0, Gutierrez Sanches. O River já rondava, Zé, a área do Flamengo nesses últimos minutos, havia tentado de duas vezes, e aí pelo lado direito, veio a jogada com Nátio Fernandes, o cruzamento não teve quem tirasse no meio da área, e aí praticamente claramente na marca do pênalti, depois do cruzamento que veio com o Nacho Fernandes, a bola ficou livre para Borré. Ele chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Diego Alves e o River abre o placar no Monumental de Lima. Borré, agora River 1, Flamengo 0, Cristiano. Uma jogada construída pela direita, eu falava do contragolpe do River que é muito forte, só que agora foi uma jogada pensada, uma evolução, uma progressão coletiva. O cruzamento para a área, não houve o corte, e aí o Borré, que aparecia entre os zagueiros, observa que não há conclusão, dá dois passos para trás e finaliza. Eu falava do quão traiçoeiro é o time do River, e ele mostra isso logo cedo. Primeira finalização do River no jogo, e o placar está aberto. Santos Borré, 1-0, Rico. Terceiro gol de Santos Borré na Libertadores 2019, ele é o artilheiro do River na competição ao lado de Nacho Fernandes e Nicolas de la Cruz. Resultado que deixa o River Plate em vantagem na busca pelo seu quinto título de Libertadores da América. Tenta sair para o ataque, o Flamengo agora perde o jogo. Bola solta pelo lado direito, correu, não alcança, Gabigol recuperada a bola pela zaga. Casco atrasa para o goleiro, domina Armani com os pés, levanta para o meio campo, a bola volta para o time do Flamengo que domina pelo meio do gramado. O William Arão passa pelo lado direito, joga para Rafinha, foi desarmado. De la Cruz roubou do Rafinha, arrancou pela ponta esquerda, não alcança, a bola foi direto pela linha lateral. Aqui Guaíba, FM 101,3, AM 720, girando o placar do futebol. 16 minutos passados do primeiro tempo no Monumental, em Lima, no Peru. O placar da decisão da Libertadores da América é argentino. 1 para o River, 0 para o Flamengo. River que vai, com este resultado, conquistando seu quinto título de Libertadores da América. Esta é a 15ª final envolvendo equipes brasileiras e argentinas. Até o momento, 9 vitórias argentinas contra 5 vitórias brasileiras. Temos bola rolando também na Série B do Campeonato Brasileiro, 15 da primeira etapa. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Cuiabá também 0. Giramos o placar do futebol, Guaíba. Aos 17 minutos da etapa inicial, o Flamengo tentou atacar pela direita, Bruno Henrique, no corpo a corpo, acabou perdendo para o zagueiro. Faz a proteção e a bola vai para a linha de fundo, o zagueiro do River. Tiro de meta para o goleiro Armani. Um resultado pró sempre dá mais confiança para o time, dá mais liberdade para o time até arriscar um pouco mais, dá mais leveza no espírito do jogador em campo. O River agora trabalha com esse cenário de um placar a seu favor de 1-0. Vem colocação da bola em jogo, demora, vai no tiro de meta o goleiro Armani para levantar a bola para o campo de ataque, dá um chutão, passa além do meio do gramado para o lado direito da defesa do Flamengo. Na intermediária, o William Arão de cabeça rebate, mas a bola volta para o River. O River está articulando o seu jogo, inverte agora da esquerda para o lado direito, a bola do Borré foi lá para a ponta direita, por lá vai passando, tentando chegar, era Palacios, a bola não foi dominada por ele. Monte, alguém correu e não alcançou, perdeu para Felipe Luiz. Lateral, bola para o time do Flamengo. 18 minutos passados desta etapa inicial aqui, Guaíba. O Sicred está ao seu lado, Cristiano Oliveira, com produtos e serviços com taxas justas e um relacionamento próximo de verdade. Sicred, gente que coopera, cresce. E para a Sicred, Dália e companhia, é importante frisar o seguinte: aquilo que muita gente imaginava que fosse acontecer com o Flamengo quando enfrentou o Grêmio, de pegar um adversário que colocasse numa situação incômoda, acontece agora. O Flamengo atrás no placar, numa final, está numa situação inédita o Jorge Jesus nesse momento, precisando fazer algo diferente para buscar pelo menos empatar, já que começou bem, o River equilibrou e fez 1-0. Desceu pela ponta esquerda, pediu falta, Gabigol, o árbitro não deu nada. Ele se jogou, reclamou, o árbitro mandou seguir saída de bola pela linha de fundo. É tiro de meta, Gutierrez. Exatamente, Zé, tiro de meta, mas uma curiosidade que já não é mais tão curiosidade assim, porque todo mundo, muita gente está acompanhando esse River, ele é um dos destaques. Mas o Nicolás de la Cruz é uruguaio e está seguindo uma dinastia do seu irmão Carlos Sanches. Na retomada do River com o primeiro título do Gadiardo, estava o Carlos Sanches, hoje jogador do Santos, teve, na equipe. Teve um jogador do River, Cristiano, que fez um belo de um corta-luz no gol do River. Foi o Matias Soares. Matias Soares. E o De La Cruz, é importante frisar, ele jogava num clube chamado... O Grêmio chegou a pegar esse clube na pré-Libertadores, Liverpool de Montevideo. E foi descoberto pelo Gadiardo. O Gadiardo encerrou a carreira de jogador no Nacional de Montevideo, começou a carreira de técnico também no Nacional. Então o Gadiardo, embora argentino, conhece muito bem o mercado uruguaio. E no River ele indicou: traz esse De La Cruz que vai ser bom jogador. E agora, nas mãos do Gadiardo, tá rendendo demais realmente Nicolás de la Cruz. O próximo sinal vai marcar 20 minutos, já primeiro tempo, 1-0 para o River Plate. O Flamengo domina com Pablo Mari, ele tenta fazer a finta, ganha do adversário, foi enroscado, derrubado, sofre a falta, o árbitro marcou. Matias Soares. Gomes faz a falta, era Borré em cima do jogador espanhol da equipe do Flamengo. Jogo parou de novo, Gutierrez. Jogo parou, o autor do gol fez a final em cima do, a falta em cima do espanhol Pablo Mari. Falta já cobrada e o River vai vencendo 1-0 na informação CMPC Conecta. Tenta chegar ao ataque, agora foi lançada a bola para o lado direito. A jogada de Arrascaeta, ele não passa pela marcação, perdeu para Enzo Pérez. Retirada a bola pelo time do River Plate lá de trás, a volta da marcação é do Gerson. Gerson tocou a bola para Everton Ribeiro, roubou pelo lado direito, arranca para cima da marcação, vai levar no fundo do campo pela ponta direita, acaba perdendo, é desarmado. Fica a bola dominada pela zaga, pela intermediária defensiva do time do River. Gerson briga, ganha do De La Cruz, tocou a bola para o William Arão, disputou, perdeu, voltou a bola para Palacios, que abre pela ponta esquerda para a corrida, em velocidade recebeu Matias Soares, o camisa 7 vai para a área, vem com bola dominada, olha o River como chega, foi no fundo, cruzou, pintou mais um, chega para salvar o zagueiro do Flamengo, Pablo Mari tocou para escanteio, mas esse River, que veneno que esse time, ô Gutierrez! De novo cruzamento rasteiro, levando perigo dentro da área do Flamengo, agora pela esquerda com Matias Soares, o Nicolás De La Cruz estava junto do Pablo Mari, ia conseguir o toque, se atrapalhou um pouco, a bola bateu nele por último. Teve sorte, agora o Flamengo é tiro de meta para Diego Alves. Eu vim ao longo das semanas anuindo o jogo dizendo o seguinte, que um dos aspectos que o Gallardo é mestre é amarrar o adversário. Ele lê muito bem o jogo e mais do que ler o jogo, ele projeta e prepara muito bem seu time. O Gallardo, nesse começo, ele está amarrando as principais peças do Flamengo. Everton Ribeiro não consegue jogar, Gerson não consegue dar o ritmo, Arrascaeta muito bem marcado e aí resultado, a bola não está chegando na frente para Gabigol e nem para Bruno Henrique. A ideia do Gallardo foi, ao invés de dobrar a marcação em Gabigol e Bruno Henrique, ele está amarrando o meio campo do Flamengo e aí a bola não chega até o ataque. E pelo menos nesse primeira metade de primeiro tempo, está funcionando. O Flamengo tem uma conclusão só e foi de muito longe da área. O Flamengo não consegue entrar na área do River, o Gallardo está amarrando muito bem o Jesus nesse começo de jogo. Dália Alimentos com a opinião do futebol Guaíba, com Cristiano Oliveira. O jogo para, tem falta no campo defensivo, o Flamengo lado direito. Como é que foi isso aí, Gutierrez? A tentativa de saída lá de trás ainda do Rafinha, e aí ele foi derrubado, foi... Pegaram, o De La Cruz pegou ele na perna esquerda, está reclamando agora o lateral direito do Flamengo, com o árbitro Roberto Tobar caído no gramado lateral direito do Flamengo. Foi uma falta forte, um lance já fora da disputa da bola, não me pareceu agressão ou coisa do tipo. Foi imprudente o De La Cruz, mas não foi sim para machucar. Coração de torcedor parte sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Agora cobrada falta para o Flamengo, bola jogada no campo de ataque. Volta, tenta, Bruno Henrique perde, tomou conta no jogo River. Lançada a bola por entre os zagueiros do Flamengo, tentou chegar. Matias Soares não chega, ganhou o goleiro. Antecipa, sai jogando com a bola movimentada, Diego Alves. Ele passa para Felipe Luiz. Felipe Luiz, a sua experiência será importante para essa reversão de resultado. O Flamengo sai com o jogo do Felipe Luiz, que agora toca para Gerson. Gerson passa pelo marcador, foi enroscado, derrubado, mas ele é forte, se recuperou, ficou com a bola. Atrás da jogada para o William Arão. Arão pelo lado direito para Rafinha. Vem o Flamengo com a bola dominada. Rafinha pisando na bola, batendo por dentro, chamando o Arão. Arão devolve a bola para Rafinha, como marca o time do River. Impressionantemente como marca o River. Agora no lado direito, o Flamengo tenta atacar. Bruno Henrique se joga, mas a arbitragem de Copa Libertadores não é de Campeonato Brasileiro. Não deu nada e a bola é de graça para o time do River com cobrança de arremesso manual. CMPC Conecta, um novo jeito de se relacionar com a comunidade de Guaíba, que em breve vai transformar os balneários Alegria e Alvorada em diversas obras de revitalização das orlas. CMPC Conecta com o futebol Guaíba. Eu fiz rasgados elogios ao Gallardo, esses elogios merecidos, só que nada impede que ao longo do jogo o Jesus consiga desamarrar o Flamengo e mudar o panorama da partida, porque também é um grande técnico. A situação de momento é o River mais tranquilo, o Flamengo muito incomodado no jogo com essa desvantagem. Um toque não intencional com a mão do jogador do River, o árbitro deu bola parada, falta favorável à defesa do Flamengo. Alô, Rio Grande do Sul, Rádio Cultura Rio Grande, nem Rio Grande, Rádio Difusora de Bagé, Rádio Difusora de Palmeiras das Missões, Giroá de Giroá, Interativa de Uruguaiana, são emissoras que estão reproduzindo o futebol via satélite da Guaíba para suas comunidades. Vem a bola para o lado direito, a jogada no campo de ataque, além do meio do gramado, Gabigol não entrou no jogo, tentou chegar, não conseguiu, Rafinha vem, briga, perde, mas ganha, lateral para o Flamengo, arremesso para para o Flamengo fazer a cobrança pelo lado direito da meia cancha. O placar permanece 1 para o River, 0 para o Flamengo. O gol foi marcado a 20 minutos de jogo. Nós temos agora o sinal, vai marcar 25 minutos de partida. No primeiro tempo desta decisão da Copa Libertadores América, que você acompanha pela Rádio Guaíba. A bola é trabalhada pelo lado esquerdo no campo de ataque. Vem lançamento para Bruno Henrique. Ele acaba desarmado, perde. A zaga vai se impondo ao ataque do Flamengo. Poderoso ataque do Flamengo. Encontra uma zaga segura nesse momento. Retira a defesa do Flamengo lá atrás, agora fora da grande área, com o pé direito o goleiro. A bola é boa. Jogou Diego Alves, passou no comando Bruno Henrique. Meteu a bola para o centro do ataque. Tentava Everton Ribeiro, não conseguiu. E o árbitro está marcando. Irregularidade cometida pelo ataque do Flamengo. O jogo parou. Integração 98,5 FM de Restinga Seca. Rádio Jornal agora na costa, 90,5 FM de Porto Parambi, na Argentina. Rádio Magia de Nometoque. Rádio Maratã de Santana do Livramento. Nós temos 25, marcou o eletrônico. 25 minutos da etapa inicial. O Flamengo tem a bola com Gerson. Gerson passa pela marcação, leva o primeiro, leva o segundo. Cai agora o Gabigol, perde, volta o River. O River joga em pé. A bola é dominada pelo lado direito. Está rodando, passando pela marcação. Enzo Pérez tem a bola, foi derrubado. O árbitro vai marcar falta no grande círculo favorável ao time do River. E a falta, Gutierrez? A falta no meio campo e já cobrada, Zé. Lançada a bola para De La Cruz. Tentou tocar pelo lado esquerdo. Camisa 20, Casco correu. Foi lançada a bola, rebatida pela zaga do Flamengo. Falta, porém, para o River de longe. Alto sobre o gol. Mas essa bola deu uma caída em cima do gol, Gutierrez. E a pressão muito forte dos jogadores do River. Tava ainda no campo defensivo o Everton Ribeiro. Teve a bola roubada. E aí o Matias Soares tentou finalizar. Teve desvio e quase caiu dentro do gol do Diego Alves. Mas é escanteio para o River. Vem De La Cruz para cobrança. Lá pela ponta direita, cobrança de escanteio. Vai autorizar o árbitro. River Plate tem bola parada na cobrança do escanteio. No fundo do gramado, pelo setor direito do ataque argentino. O River ganha por 1-0. São 26 minutos da etapa inicial. Pela Guaíba, você acompanhando a decisão da Copa Libertadores da América de 2019. Vai correr para a bola para fazer o levantamento de perna direita, Montiel. De La Cruz partiu. O Montiel saiu da bola, ele fez o levantamento. A jogada ensaiada, de cabeça, rebate o Everton Ribeiro. Tira a bola, lança pelo meio do gramado no grande círculo. Volta em favor do time do River. Lá atrás busca jogo, domina. O passe é feito do Martínez. Quarta para o lado esquerdo. Bola longa para Pinola. Ele vai dominar no fundo do gramado, setor esquerdo. Saiu ele, que foi como zagueiro buscar uma bola aérea na cobrança do escanteio, mas não conseguiu fazer a jogada como atacante. Perdeu, vai dar contragolpe para o Flamengo. O River pressionou, ainda o homem da bola roubou, mas errou. A bola voltou para o goleiro Diego Alves, com os pés aí jogando rapidamente para Felipe Luiz. O Flamengo tem que encaixar um contragolpe. Talvez com o placar de 1-1 ele consiga mais naturalidade, mais cabeça para jogar. Nesse momento ataca pelo lado esquerdo. Vem a bola na jogada do Gabigol. Retira a defesa do River Plate. Volta a bola para Gerson. Trombada no Gerson. Falta. Os caras que marcam o Gerson sabem que ele é forte fisicamente e não estão dando moleza pro Gerson. Não, o River, ele tá... Aquele termo que eu usei de amarrar as principais jogadas do Flamengo é o que tá fazendo o River. Às vezes até com uma virilidade excessiva, digamos assim, mas faz parte do jogo, é Libertadores. O Gerson tá muito bem marcado. Quando ele pega a bola, vem dois do River em cima dele. O Gabigol não tá conseguindo receber, nem o Bruno Henrique. Isso aí a gente pode usar o seguinte termo: pressão no portador da bola, pressão no homem da bola. É exatamente o que faz o Flamengo. O que o Gallardo fez, ou faz, com 28 minutos é usar o feitiço contra o feiticeiro. Do jeito que o Flamengo joga, o River tá jogando. E o Flamengo até agora não se achou, com quase meia hora de jogo. Por enquanto, e é claro que tudo pode mudar, mas por enquanto é uma vitória tática de Muñeco Gallardo para cima de Jorge Jesus. Gravados 28 minutos no primeiro tempo de partida, 1-0 para o River Plate. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. O Flamengo briga pela bola no meio da sua intermediária pelo lado esquerdo com o William Arão. Ele foi empurrado, sofre falta, o árbitro marca. O Flamengo tem pressa, cobra e sai jogando. Vem a bola para o lado esquerdo para Felipe Luiz. Entre dois marcadores, ele passa do primeiro, passa do segundo, lança a bola para o lado direito. O movimento agora é para Rodrigo Caio, que mais além do meio do gramado, toca a bola para a corrida do Rafinha, que busca a jogada centralizada com Everton Ribeiro, que devolve para Rafinha. Na ultrapassagem, arrancou para a linha de fundo, dominou, caiu, falta. Quando ele fez o freio, quando ele brecou, ele escorregou. Mas o corpo do argentino também contribuiu para a queda e o árbitro acabou marcando. Tem pressão em cima da arbitragem agora, Gutierrez. Poderia até tentar o cruzamento com a direita, mas como você disse, Zé, o Rafinha acabou dando aquele freio e aí o Casco não teve muito o que fazer. Deu a rasteira no lateral direito do Flamengo. Falta boa para o clube carioca. bem ao lado da área, até melhor do que um escanteio. Falta marcada, o árbitro confirma. E pela imagem recuperada, ele tem razão aí, porque ele, o jogador 20 do River, ele pegou o pé, estava apoiado quando fez a trava, o jogador do Flamengo. Falta forte, cartão. Merecido cartão amarelo pro Casco. Isso, cartão amarelo pro camisa 20 do lateral River. Esquerdo, destro, o Casco, ele tem alguma dificuldade por ser um destro que joga na esquerda. Cobrança vai marcar o sinal, 30 minutos de partida, ali uma falta para o Flamengo. Falta pela ponta direita, na perna esquerda está colocado o Everton Ribeiro, ao lado dele também está a Arrascaeta. A Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro, são os dois. Os zagueiros do Flamengo chegam para tentar o cabeceio. Bola aérea, o Flamengo ensaia muito a bola parada. Quem sabe a chance do empate agora. Nós temos hora brasileira, 5:30 da tarde, 13:30 pelo horário peruano. Numa tarde de sábado, deste 23 de novembro de 2019. Decisão da Copa Libertadores da América, aqui Guaíba. Demora para cobrar o Flamengo. O árbitro vai lá, dá uma orientação, partiu Everton Ribeiro, deixou uma bola, vem chegando, levantou a Arrascaeta, jogada ensaiada, cabeçada, na pique. Na área, tirou a zaga do River, volta a bola para o Flamengo com Gerson, Gerson domina, ele faz uma finta com o corpo, ganha do adversário e fica com a bola dominada, lançou pela ponta direita, boa jogada no Flamengo, a bola é dominada pelo Arrascaeta, foi ao fundo do campo, tentou a finta, foi desarmado, escanteio para o Flamengo, o lateral, ele tá dando escanteio, a bola bateu no casco na tentativa de drible do uruguaio Arrascaeta, mais um escanteio para o Flamengo, lado direito. Planalto News, passa o fundo, Rádio Planeta Miraguaí, repórter de juiz, Sananduva de Sananduva, são emissoras que estão com a Guaíba. 31 minutos, agora vamos já girar o placar, mas tem antes a cobrança do escanteio para o Flamengo, não entram no jogo Gabigol e também Bruno Henrique, eles só ficam esperando, mas não tem jogo para eles. O Flamengo cobra o escanteio, bola para Everton Ribeiro na pequena área, o goleiro Armani saiu para fazer a defesa, Gutierrez. Aquela cobrança curta, bola com a perna esquerda do Everton Ribeiro, a elevação um pouquinho mais leve, mas aí nas mãos do Franco Armani, River 1-0 na informação Cindy Bancários. Aqui Guaíba, FM 101,3, AM 720, girando o placar do futebol. Passados 31 minutos do primeiro tempo, final da Copa Libertadores da América, no Monumental, em Lima, no Peru. A Libertadores tem agora, nesse momento, o título sendo conquistado pela Argentina. 1 para o River, 0 para o Flamengo. Com este resultado, o River Plate vai se sagrando pentacampeão da Libertadores da América. Se o Flamengo empatar, teremos prorrogação e, se necessário, pênaltis. Para o Flamengo ser campeão, precisa virar o jogo. No momento, temos bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. 30 do primeiro tempo para Botafogo de Ribeirão Preto, 0, Cuiabá também 0. 9 da noite, teremos bola rolando na Série A para Santos e Cruzeiro. A bola é do River Plate, giramos o placar. Pinola jogou a mão no rosto, caiu, Gabigol. O árbitro não deu nada. Vem o time do River, voltou o Gerson no corpo, ficou com a bola dominada, agora Gerson vai conduzindo, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, arranca pela ponta direita com velocidade, com imposição física, vai Gerson, três nele, ele não conseguiu fazer o passe porque não tinha para quem passar e não conseguiu continuar a jogada pela marcação imposta a ele, acabou perdendo e o árbitro tá dando falta do atacante do Flamengo. O jogo para, Cristiano. Vou trazer um dado aqui que é números, tá, que ilustram bem como o Gabigol tá sendo anulado, ao menos por enquanto, pelas do River Plate. O goleiro Armani do River tem 11 toques na bola até agora. O goleiro Diego Alves do Flamengo tem 7 toques na bola até agora. Sabe quantos toques tem o Gabigol? 6. O Gabigol toca na bola em 33 minutos, menos do que os dois goleiros dos dois times. Isso representa, não é que o Gabigol está escondido, não é isso. É que a bola não chega, e não chega porque o River marca muito bem. Gerson jogou uma bola para Arrascaeta, vem para frente da área, adiantou, ganhou, fintou, invadiu, se enrolou, voltou para Gerson, fez a finta, é Bruno Henrique de novo, na individualidade, não passa o Flamengo, bem postada, tira a zaga argentina, rebatida a bola agora para o lado direito, o lançamento vai para Borré, ele domina, o camisa 19, vai chegar na frente da grande área, fez o passe, ajeitou, é para o Palacios, Palacios vem com a bola dominada na esquerda, fez o toque, De La Cruz, clareou, ele bate bem, limpou a perna esquerda na hora do chute, foi brecado, desarmado, Rafinha teve a cobertura do Rodrigo Caio, tira o Caio, mas a bola volta para o River Plate, vem com a bola dominada o River Plate, el más grande River Plate, como eles dizem, o levantamento na bola cruzada de frente, foi passando pelos zagueiros, passando pela linha de fundo, é tiro de meta favorável à equipe do Flamengo, e o Mister não para de conversar com a sua comissão técnica, o Gutierrez, olhando para o relógio, conversando com o João de Deus, seu auxiliar. Mister, que hoje está com uma camisa branca e um colete. Colete, é uma máscara extraordinária, né? Se ele olhou pro relógio, então eu digo, 34 minutos, primeiro tempo, posse de bola 57% Flamengo, 43% River. mas finalizações o River vence por 2-1, no jogo o River vence por 1-0 e em termos de estratégia também. O Gerson há pouco, com duas arrancadas, conseguiu dar mais vida ao meio campo do Flamengo, mas ainda assim ele conseguiu completar a transição para frente, mas não conseguiu pifar o Gabigol. Essa é a grande dificuldade que encontra o Flamengo. O Flamengo começa com o Gerson a querer tomar conta do meio campo, ainda não conseguiu, mas já percebeu que é possível. O que não conseguiu e não dá mostras que é possível ainda é fazer a bola chegar em condições para Bruno Henrique e para Gabigol. O River congestiona o seu meio campo, fecha espaço e o Flamengo não está conseguindo encontrar uma alternativa de fazer a bola chegar em condição de chute. Vem a bola para Rafinha, pelo lado direito tentou, Gabigol apareceu para consertar, Pinola dá de bico de perna esquerda e manda a bola para a linha lateral. Investir para crescer junto, sim, Sicredi, invista no seu futuro, Sicredi, gente que coopera cresce. 35, faltam 10 para terminar primeiro tempo, o placar é de 1 para o River, 0 para o Flamengo. Rádio São Gabriel de São Gabriel, São José do patrocínio de Amaral Ferrador, Santo Ângelo de Santo Ângelo, Rádio Soledade de Soledade com Maguaíba. A bola pelo lado direito, tentou uma jogada de efeito por trás do corpo, dar por entre as pernas do adversário de calcanhar, não conseguiu, perder o Gabigol, voltou a bola para o Flamengo, o levantamento do Gerson na entrada da área, caem muitos jogadores do Flamengo, o River segue, o árbitro manda o jogo seguir, e vem a bola para o contra-golpe do River. A abertura é para o lado direito, para Montiel, arrancando camisa 23 com a bola dominada, vai descer no lado direito, tocou para Borré, na entrada da área, preparou do pivô, para quem vem chegando, de trás, clareou, Palacios mandou pro gol, que fuguetaço para a linha de fundo, quase, quase, seria o segundo gol do River Plate, um foguete lá da intermediária. Ô, Gutierrez! De novo chegando o River, pelo lado direito, a bola veio no meio, o Borré só escorou, e aí veio de trás o Ezequiel Palacios e chutou, a bola passou muito perto da trave direita do goleiro Diego Alves. Chegou o River de novo, que vai vencendo por 1-0, tiro de meta pro Flamengo. É, não foi uma jogada assim dentro da área, mas a bola passou muito perto. Eu vou considerar uma chance de gol, porque por muito pouco o River não ampliou. Seria a segunda do jogo, a segunda pro River Plate. A bola volta para o ataque do River Plate a 37 minutos de partida, vai chegar na entrada da grande área dominando, preparando com a perna esquerda Enzo Pérez, bate mais atrás, recua a bola, faz a jogada com Nátio Fernandes, Nátio Fernandes domina, olha, erga a cabeça, volta a jogada, agora Palacios pelo lado esquerdo fez a abertura para Dela Cruz, o River gosta do jogo, vai invadir a área do Flamengo de pé em pé, bola preparada na meia lua da grande área, é para Dela Cruz, tocou pelo lado direito, caiu nas costas da zaga, Felipe Luiz para salvar, rebate no chutão, toca a bola para a linha lateral, arremesso para o River Plate fazer a cobrança. Tem pressa a equipe do Gallardo, já movimenta a bola pelo meio de campo com Enzo Pérez, ele trabalha pelo lado direito de cabeça erguida, prepara o lançamento longo, o Flamengo vai bloqueando, vai chegando, ele tenta passar, Gerson meteu o pé por baixo, falta cometida pelo Bruno Henrique, o árbitro deu falta favorável ao River, para o jogo, o árbitro agora favorável ao River, a falta pelo lado direito, Gutierrez. A falta do Bruno Henrique, tinha dois jogadores ali em cima do Palacios, acabaram derrubando o camisa número 15 da equipe do River, o River não tem aquela pressa toda, ainda não cobrou, que vai vencendo por 1-0. O time do River joga com 11 e não tem velhotes que não corram, que tem que ter socorro dos parceiros mais jovens. E aí o Flamengo está encontrando dificuldade. 11 contra 11 com um técnico que enxerga o jogo. Sim, de bancários Porto Alegre. Bola parada. Falta lateral para o Flamengo pelo lado direito. Nós vamos chegar a 40 minutos, 38 agora. Entrou o VAR em campo, é isso? Não, né? Não tem nada a ver. O árbitro deu uma paradinha, agora sim, já cobrado o lateral para o Flamengo. Movimentou o Bruno Henrique, tentou tocar a bola para Gerson. A bola volta favorável ao time do River Plate. Lá atrás do campo defensivo, recuada para o zagueiro Martínez, quarta. O quarta domina pela intermediária, lado direito, 38 minutos e 20. Ele faz o lançamento longo, buscando a entrada na grande área. Cortou Felipe Luiz, volta a bola para Caio. Rodrigo Caio estava retornando, ganhou a jogada, atrasou a bola. Mas não, era o volante William Arão. Tomou o tranco do argentino, do Nátio Fernandes. Muitas faltas, essa foi a 21ª falta do primeiro tempo, é um número muito elevado. A gente tem no Campeonato Brasileiro uma média de faltas por jogo aí que vai de 30, às vezes chega a 40, mas não é sempre. E aqui a gente já tem 21 faltas em 38 minutos. Quer dizer, um número bastante elevado, acima da média do futebol brasileiro. Levando em consideração que é uma Libertadores, onde em média se marca menos faltas, né? É um jogo muito parado, realmente, esse River e Flamengo. Bom pro River, né? Que vence por 1-0. De La Cruz ganha a bola do Rafinha, atrás a jogada na esquerda. Agora Palacios levanta, tenta o campo de ataque. Setor esquerdo, corria por lá, não conseguiu. Matias Soares, volta a bola para o Flamengo. Pablo Mari, ele movimenta pela meia esquerda, vai para o meio do gramado, rompendo o meio do campo com a bola dominada. Felipe Luiz, setor esquerdo no ataque do Flamengo. Bruno Henrique bem aberto, pede a marcação, fecha com ele. Atrasa a bola agora para Arrascaeta, domina até Arrascaeta olhou, levanta a cabeça, bate atrás, recua a bola para o William Arão. O River não deixa o Flamengo evoluir. Volta a bola para a defesa, vem jogada para Caio. Rodrigo Caio pelo lado direito, passa para Rafinha. Rafinha com a bola dominada, bate por dentro, joga para Gerson. Gerson domina, ele faz bem a proteção com o corpo. Ele joga o braço no adversário para ir localizando. Limpou a jogada, tocou agora para o passe do Arão na esquerda. Vai por lá, Felipe Luiz. Recebe a bola, já está na intermediária, vai atacar o Flamengo. Vem chegando pela ponta, no fundo do campo, joga para Bruno Henrique. Voltou a bola para Felipe Luiz, agora para o Arrascaeta na entrada da área. Avançou, levou o primeiro, levou o segundo. Foi bloqueado, foi desarmado, parou e ficou com a bola dominada. O jogador Enzo Pérez. Enzo Pérez retira, lança para o ataque, a bola volta para o Flamengo. Rodrigo Caio tocou para Rafinha. Rafinha passou a bola agora para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro dá um lençol no adversário, mas houve um cabeça a cabeça. E o Everton e o Rafinha tem um problema da cirurgia. E ele está sentindo, e ele passa a mão logo, imediatamente no rosto. O jogo para, Gutierrez. E é bem no local onde ele teve um afundamento, Zé, e mostra isso para os médicos no choque com o De La Cruz. Ambos jogadores caídos no gramado e sendo atendidos pelos respectivos médicos dos seus clubes. No lance, o lance, na verdade, que originou esse choque, né, era um ataque do Flamengo. A TV mostra de novo agora o choque dos dois. Realmente não teve nenhuma maldade. Nesse caso foi o Rafinha ganha a disputa pelo alto e no complemento do movimento um acaba atingindo o outro. Quer dizer, foi um choque realmente de encontro um ao outro. Rafinha de encontro ao De La Cruz. O lance começou com o ataque do Flamengo e o Arrascaeta, marcado por três jogadores, não conseguiu desfazer da bola. E aí o River se precipitou, tentou um lançamento direto e por isso teve a dividida que o Rafinha ganhou. Se o River tivesse mais calma para puxar um contra-ataque pelo chão, poderia ter conseguido até chegar na área e buscar o segundo gol. Agora o Rafinha, que acabou de passar por uma cirurgia, teve o afundamento da face. Tomar um choque no primeiro tempo é realmente algo para tomar cuidado, porque qualquer contato, qualquer choque, especialmente na região da cabeça, é muito complicado, né? E foi bem no lado onde ele acabou sofrendo a fratura no rosto. 41 minutos, aqui Guaíba, Guaíba FM, 101,3, Guaíba FM 720, girando o placar do futebol. Já vamos chegar a 42 agora, no primeiro tempo, decisão da Copa Libertadores da América. O placar é Flamengo 0, River Plate 1. Com este resultado, o River Plate vai se sagrando pentacampeão da Libertadores da América. Para o Flamengo conquistar o bicampeonato, precisa virar o jogo. Em caso de empate, teremos prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. No momento, bola rolando na Série B, 40 da primeira etapa, 0-0 para Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá. O Flamengo não consegue sequer cobrar o lateral, porque o River marca individual na movimentação de lateral pelo lado direito e não deixa sobra para ninguém receber a bola. O River faz uma marcação que é de pressionar a região da bola, não chega a ser marcação individual, não é. Mas como o Flamengo aproxima para receber essa bola, acaba tendo mais jogadores do River por conta da quantidade de defensores. E aí o Flamengo não consegue fazer a cobrança. Quem recebe atenção individual perto da área é o Gabigol. Agora para cima do casco, antes para cima do Pinola. E é impressionante, Zé. O Gabigol não ganha uma do Pinola até agora. Caio perde a bola pelo meio campo. Vem o River com a bola dominada, arrancando com o seu camisa número 15. Palácios pelo lado esquerdo, nas costas da zaga. O Bandeira não deu nada. Arrancou, foi pro gol. Chegou o River. Pode ser mais um. Deixou os caras sofrendo. Foi uma incompetência, é tremenda, porque o Bandeira tem a orientação, de deixar o jogo seguir em lances onde há alguma dúvida. Aí deixa seguir. Eu chamei a palavra antes do replay porque não precisava. É evidente que o jogador do River estava 3 metros adiantado. O nome disso é incompetência, é covardia da arbitragem sul-americana, que se esconde atrás do VAR. Deveria levantar a bandeira no começo da jogada para evitar problema. E por incompetência e covardia, não levantou. Bruno Henrique foi lançado pela ponta esquerda. Chegou o zagueiro antes, mete o pé, toca a bola para a linha lateral. 44 minutos, 1-0 para o River. Um jogo, um grande jogo. Um confronto de times que tem os seus técnicos com conhecimento, que organizam um jogo muito estratégico. E até agora 1-0 para o River Plate. Vem a bola para o lado direito, 44 minutos. Domina Rafinha, vem a pressão para cima dele. Atrás agora para o Rodrigo Caio. Recua a bola da intermediária, quase no meio da rua, para o goleiro Diego Alves. O sinal marcou 44 minutos. Agora a bola pela meia esquerda para Pablo Mari. Além do meio do gramado, vai rompendo, vai levando, jogando Felipe Luiz, buscando a frente da área para Bruno Henrique. Está de costas, passa pelo marcador, caiu. Falta, o árbitro vai marcar. Foi derrubado o Bruno Henrique. Não houve evolução a jogada do Flamengo. O árbitro estava próximo e deu bola parada. Vai bola para a área agora, Gutierrez. E saiu no lucro o Bruno Henrique, porque o passe ia saindo errado. Só que ele foi derrubado pelo jogador do River Plate. Vem Felipe Luiz, meia esquerda de ataque do Flamengo. Web Centro Serra, Rádio Web Centro Serra de Arroio do Tigre. Falta foi cobrada. Nós estamos pela Guaíba com a Web Cidade de Santo Ângelo, Web de Carazinho, Rádio Web Horizonte de São José do Norte. Também conosco, Rádio Web Correio de Imbé, o site Correio do Imbé de Imbé, retransmitindo o futebol Guaíba. O sinal vai marcar 45 minutos. Estamos chegando ao final. Já já vem Rafael Pfeiffer para comandar o intervalo do futebol da Rádio Guaíba. Agora a bola rebatida pela zaga, 45. Aí está o eletrônico. Bola longa para um contragolpe da equipe do River Plate. Chegou Pablo Mari metendo o pé, jogando pela linha lateral. 5:45 da tarde, hora brasileira. A bola vem agora para o lado esquerdo, atacando o River Plate. Mais uma vez, lançamento no fundo do campo, antecipando, ganhando o Everton Ribeiro. Fica com a bola na habilidade. O Everton tenta sair jogando. Foi chutado, derrubado. O árbitro deu falta favorável à defesa do Flamengo. O River não perde uma, Gutierrez Sanches. Se tem que fazer a falta, faz. E aperta o Everton Ribeiro, quase na linha de fundo do Flamengo. Ia tentando sair lá de trás, Borré deu o carrinho, acabou parando a tentativa de saída de bola do Flamengo. A bola de novo é do Flamengo, Felipe Luiz recuando na frente da área para o Arão. Arão passa para o lado direito com o Rodrigo Caio de primeira, vai movimentando a bola, chegou na intermediária, passou para o Rafinha. Rafinha se aproxima do meio do gramado, fez a finta no adversário, tomou a pressão, perdeu a bola, voltou agora para Rodrigo Caio, no chutão de perna direita, o carrinho duro do argentino, uma jogada temerária, mas ele não quis nem saber. Foi o Palacios com os dois pés para frente, e aí a rebatida do Rodrigo Caio por muito pouco não pegou o pé do adversário também, que estava na base. Aquilo ali estoura os tornozelos, às vezes provoca fraturas. E o Rodrigo Caio não gostou, ficou encarando o jogador do River, se achou que ele deixou o pé um pouquinho demais. E não só ele deixou, como ele escorregou. Então ele correu o risco mesmo, concreto, de machucar o companheiro de profissão, porque é o adversário. A bola é do Flamengo agora pela primeira vez, Gabigol dominou com condição, tentou levar, caiu, foi desarmado, foi na bola, ganhou o argentino, Enzo Pérez tirou e vai dar contragolpe agora para o River nas costas do Pablo Mari, tenta chegar antes que ele, está o Soares, puxou pelas costas, pela camisa, fez a falta, o árbitro deu falta em cima do zagueiro Pablo Mari. O jogo para, coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta o futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Senhorini, CRM 13493. Volta a bola pelo campo defensivo, sai jogando lá atrás, pelo lado direito. Informação, Gutierrez. Cartão para o Matias Soares, camisa 7 do Flamengo, e 3 minutos de acréscimos. O River. Do River, perdão. Ele fez falta no Pablo Marinho, ele puxou pelas costas pela camisa. Ele foi desarmado e puxou o Marinho, recebeu amarelo por isso, bem marcado amarelo para ele. O River comete muitas faltas. Os times do Gajardo são assim, né? Quando tem que parar o jogo, eles param sem nenhum pudor. Vem o River, vem com a bola pela direita, o toque é bom, Montiel vai pro fundo do campo, chegou com ele para ganhar a jogada, ficou com a bola dominada, disputou Felipe Luiz, carrinho do argentino tocando pela linha lateral, o arremesso é para a cobrança em favor do Flamengo, no campo defensivo, 47 minutos e meio, já vamos pro final do primeiro tempo, o jogo vai até 48, CMPC conecta com o futebol Guaíba, em seguida tem um intervalo, girando informações do jornalismo, girando informações do Campeonato Brasileiro, da dupla Grenal, fazendo o ouvinte interagir conosco, Rafael Pfeiffer. A bola está na linha de lado em cobrança de arremesso manual, 48, vai acabar o primeiro tempo de jogo, o árbitro chileno Roberto Tobar vai terminar o primeiro tempo, o placar é de Flamengo 0-1 para o River Plate. O final do primeiro tempo está chegando, vem já já o intervalo do futebol Guaíba com o comando do Rafael Pfeiffer. Valeu, valeu, José Aldo Pinheiro. Intervalo de jogo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, final da Libertadores da América. O River Plate vai batendo o Flamengo por 1 a 0. O gol foi de Borré. Isso logo aos 15 minutos do primeiro tempo. E esse resultado parcial, Eurico Quadros, vai dando um título para o River Plate. O que precisa acontecer para que o Flamengo conquiste o título da Libertadores hoje? Precisa virar o jogo, Rafael Pfeiffer. Vitória do Flamengo dá o título à equipe carioca. Se tivermos empate, aí tem prorrogação e, se necessário, decisão por pênaltis. Tem tudo isso nessa final de Copa Libertadores da América. Final em jogo único, onde o River Plate vai vencendo o Flamengo por 1 a 0. Cristiano Oliveira, uma primeira frase a respeito desses primeiros 45 minutos que vão dando o título da Libertadores para o River Plate, Cristiano. Olha, Pfeiffer, a gente pode considerar, e é óbvio que no segundo tempo tudo pode mudar, mas no primeiro é uma vitória essencialmente tática de Marcelo Gallardo para cima de Jorge Jesus. Eu vim insistindo ao longo da semana que pela primeira vez, desde que chegou à América do Sul, o Jesus enfrentaria um técnico melhor do que ele. E ele está com alguma dificuldade nessa etapa inicial. O Gallardo amarrou as principais jogadas do Flamengo, muita pressão no homem da bola, fechando o time do River concentrado na marcação, não em termos anímicos também, mas em termos físicos de espaço, uma concentração de espaço de campo, e o Flamengo não conseguindo jogar. O Gabigol não ganhou uma em todo o primeiro tempo do Pinola, o Bruno Henrique muito marcado, o Gerson vigiado por 3, a Arrascaeta vigiado por 3, a marcação não dobra, ela triplica, e aí o Flamengo não conseguiu jogar. Terminou o primeiro tempo, Pfeiffer, e o River Plate finalizou 3 vezes, uma foi o gol e a outra é um chute perigoso do Palacios, até não é muito, 3 conclusões, mas o Flamengo finalizou uma só e foi com o Bruno Henrique, aos 10 minutos, de muito longe da área da intermediária, passando longe do gol do Armani. O Flamengo foi completamente amarrado pelo River Plate na etapa inicial. Uma vitória, parcial é claro, tática de Marcelo Gallardo, munheco Gallardo, para cima de Jorge Jesus. O Flamengo nunca foi tão amarrado nesse semestre como foi agora pelo River Plate nesses primeiros 45 minutos. Sobre Jorge Jesus. Teve um chamado? Teve um chamado? Não, não teve, né? Foi só um barulhinho que veio e já foi também. Vamos atualizar as informações da dupla Grenal. O Grêmio joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Palmeiras. E quem traz as informações do Grêmio é Jason Lisboa. Fala aí, Jason. O Grêmio que já está em São Paulo para o jogo de amanhã contra o Palmeiras na capital paulista, no estádio Allianz Parque. O Grêmio que é quarto colocado com 56 pontos e pretende, claro, pontuar na capital paulista. O time já foi praticamente definido pelo técnico Renato Portaluppi. Hoje pela manhã, a primeira parte da atividade aconteceu com portões fechados. Quando o treino foi aberto para a imprensa, já estava sendo disputado o famoso rachão de véspera de jogo, ou seja, sem indicação do seu 11 inicial do técnico Renato para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Mas a provável escalação do Grêmio tem Paulo Vitor, Leonardo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Everton e Luciano. Essa é a escalação do Grêmio que vai estar em campo amanhã contra o Palmeiras em São Paulo. E de São Paulo vem uma informação importante, a de que o Corinthians estaria interessado na contratação do atacante Luan. O Grêmio não fala abertamente sobre esta possibilidade, mas este interesse não é novo. Num passado recente, o Corinthians já demonstrou interesse na contratação do atacante Luan, que tem 36 jogos nessa temporada vestindo a camiseta do Grêmio e está fora da temporada do restante do ano de 2020, tratando de uma lesão. Com as informações do Grêmio, Jason Lisboa. Valeu, obrigado, Jason Lisboa, com as informações do Grêmio. E o Inter joga amanhã às 19h contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Atualizando também as informações do Inter, Gutierrez Sanches. Pois é, Pfeiffer, o Internacional que fez a sua última atividade hoje, se preparando para o jogo amanhã contra o Fortaleza às 19h no estádio Beira-Rio, expectativa de cerca de 30 mil torcedores com promoção de ingressos. O Inter que torce, por um lado, para o Flamengo, para que abra uma vaga, ou a vaga desça um pouco mais na tabela de classificação para a Libertadores. O time praticamente definido, havia uma dúvida se o Patrick iria para o jogo, deve ir, e o Inter deve encarar os cearenses com Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Potker, D'Alessandro e Patrick, com Guerreiro lá na frente. A principal informação do final de semana, além do jogo, claro, Eduardo Cudê praticamente garantindo, dando indícios, enfim, admitindo um acerto com o Internacional para 2020. Gutierrez Sanches atualizando as informações do Internacional, abrindo espaço para o Departamento de Jornalismo Geral da Rádio Guaíba. As informações deste sábado. Boa tarde, Erinton Zequier. Boa tarde, Pfeiffer. O corpo do apresentador Gugu Liberato chegará até quinta-feira em São Paulo. A demora no traslado se deve ao fato de que o apresentador expressou o desejo de ser doador de órgãos. O Gugu Liberato morreu nesta sexta-feira aos 60 anos em Orlando, na Flórida, onde tinha residência. É, nosso colega de Grupo Record, Gugu Liberato, teve a sua morte confirmada ontem à noite. Um dos grandes da TV brasileira, e eu estava acompanhando o Pfeiffer, e tu também, vi no teu Twitter também manifestação parecida, a homenagem muito legal que a TV Record fez, né, para Gugu Liberato, por tudo aquilo que ele representava e representa, né, para a TV brasileira, especialmente programas de auditório. É, quem cresceu ali nos anos 90 tem de forma muito clara na memória os programas comandados pelo Gugu Liberato. É verdade. Um dos grandes nomes da TV brasileira, principalmente dos anos da geração que nasceu nos anos 80, né? Claro que quem nasceu antes, evidentemente, acompanhou. Mas essa galera que foi criança, tô falando do meu caso, nasci em 80, que acompanhou o Gugu Liberato, Viva a Noite, enfim, todos os projetos que ele cabeçou. Então fica também a nossa homenagem a Gugu Liberato, que teve a sua morte confirmada ontem. Pelo 993887532, Cristiano Oliveira. Diga. Tô lendo alguns recados aqui, na participação dos nossos ouvintes. O Cláudio, lá de Taguatinga, no Distrito Federal, diz o seguinte: vendo o River jogar, se conclui que o Renato não sabe nada de tática. É, muito cuidado com afirmar. Como é o nome do nosso ouvinte? Lá de Taguatinga? Mas enfim, o nosso amigo de Taguatinga. Cláudio, abraço, Cláudio. É, muito cuidado com a afirmação, porque assim, dizer que Gajardo é melhor do que Renato não quer dizer que Renato não sabe nada. Poxa, o Grêmio não foi campeão da América com o Renato de técnico à toa, né? É que o Gajardo é realmente espetacular, ele é fora da curva. Não é à toa que nos últimos dias, semanas, começou a se falar de Gajardo no Barcelona. O Guardiola deu uma declaração dizendo que é absurdo o Gajardo não constar na lista da FIFA como os melhores técnicos do planeta, porque o Gajardo é simplesmente espetacular. A leitura que ele fez do Flamengo é uma leitura corretíssima. Ele está amarrando todas as peças de soluções ofensivas do Flamengo. O Flamengo é um time que tem, em média, na Libertadores, 11 finalizações por jogo. 12 o River, 11 o Flamengo. Para quem tem, em média, 11 conclusões por jogo, o Flamengo tem um chute em 45 minutos. Imagina, é uma queda assim, brusca da sua média por conta desse amarrar que eu citei que o River Plate está conseguindo fazer. Marcação no homem da bola, pressão no homem da bola, tudo aquilo que a gente fala, Pfeiffer, de méritos do Flamengo, o Gajardo está usando hoje contra o Flamengo. É o feitiço contra o feiticeiro, é o contraveneno. O Gajardo pensa o seguinte: olha, contra o Flamengo, façamos o que o Flamengo faz. É isso que o River está fazendo. Muita pressão no homem da bola, saída em velocidade, e ele está conseguindo. O Flamengo foi claramente surpreendido pelo River Plate. River ganha por 1-0 e já podia ter feito o segundo naquele chutaço do Palácio para fora. E o Flamengo não assustou o Armani, sequer chegou perto do gol do Armani em todo o primeiro tempo. Eu vou ler rapidinho aqui só dois recados que chegaram ao longo do primeiro tempo, que foram o seguinte, ó: sou o Vicente Colorado, tô torcendo pro River e o Flamengo se borrer. Brincando com o autor do gol da equipe do River Plate. O Colorado torcendo pro River, nosso amigo Vicente, ele vai na contramão, porque os colorados em geral estão torcendo para o Flamengo. Não, e aqui tem mais porque um. Porque aí abre G5 no brasileiro, né? Tem mais um: estou torcendo pelo River, placar final 3-1. Fernando Machado, gaúcho e colorado de Porto Alegre. Isso é interessante até para trazer depois, porque o campeonato brasileiro, olha esse jogo com atenção, especialmente que está na parte de cima. Porque não tem mais, se o Flamengo ganhar, vira G5. Se continuar 1-0, não tem G5. E aí a briga pela Libertadores fica mais acirrada, né? Erinton Zequir, mais destaques do Departamento de Jornalismo Geral da Guaíba. Liminar do Tribunal Superior do Trabalho impede que petroleiros entrem em greve na segunda-feira. A programação era parar por 4 dias com o argumento de que a Petrobras está descumprindo partes do acordo coletivo de trabalho. Um abraço pro seu Luiz Peixoto, meu grande amigo, seu Luiz Peixoto, está nos ouvindo lá na agronomia, curtindo esse sabadão, curtindo o futebol aqui na Guaíba. Eurico Quadros, a Copa Silverardi tem um campeão, Eurico Quadros. O Pelotas, mesmo derrotado pelo São José no Passo da Areia pelo placar de 1-0, venceu a competição, já que na ida havia derrotado a equipe do São José por 2-0. Pelotas, campeão da Copa Silverardi 2019. Me permite, Rafael Pfeiffer? Pois não. Falei com o Dr. Marcelo Quintanilha. Ele estava, é urologista, médico lá do Moinhos de Vento, e ele estava indo para a Zona Norte, para o Passo da Areia, para acompanhar e torcer pelo Pelotas, pelotense que é. Parabéns para ele, então. É, e uma lamentável, tem um ouvinte que nos mandou aqui, não vou conseguir ouvir o áudio dele agora, mas ele mandou uma foto, o ônibus do Pelotas apedrejado, ali no Passo da Areia. É o Beto Ganso mandou aqui. É, aí não dá. Eu estava torcendo, e disse bem claro isso, eu estava torcendo para o São José, parabenizo o Pelotas, mas não dá para aceitar que a torcida de São José faça isso, apedreje o ônibus do Pelotas após o jogo. É, boa tarde, Pfeiffer. A leitura de jogo do Cristiano é perfeita. Abraço do Roberto Perlê, viu, Cristiano? Um abraço para ele. Uma coisa, Pfeiffer, para a alegria do Cristiano Silva, eu não sei se vai se confirmar ou não, mas se o segundo tempo for parecido ou igual ao que foi o primeiro, eu acho que vai pintar o primeiro 10 da minha cotação, hein? Olha aí, vamos. O Pfeiffer, não é demais fazer elogio para colega. Ao contrário, a gente deve sempre fazer isso. O Cristiano está consagrado pelo primeiro tempo até agora, por inteiro. Tudo que ele antecipou no ganhando o jogo está acontecendo. Aí, o reconhecimento do José Aldo Pinheiro, narrador. Quero agradecer, mas quero dizer o seguinte, Pfeiffer. Se eu tô consagrado, o que sobra para caracterizar o Gajardo? Se eu tô consagrado, o Gajardo vai ganhar uma estátua no Monumental. Já mereceria a estátua, mesmo se não for campeão hoje. Se for, então, jogando desse jeito, imagina só. É, o River Plate vai batendo o Flamengo por 1-0 no estádio Monumental de Lima, no Peru. Erinton Zequir, Departamento de Jornalismo Geral da Rádio Guaíba. Eduardo Leite volta a defender pacote do funcionalismo durante congresso do PSDB. Partido projeta reestruturar bases na eleição municipal do ano que vem. Um abraço aqui pro Adilson Guaibeiro, fala aqui da banheira do Gugu, isso aí vai ficar como uma marca, né? E o River joga muito e faz o essencial, aperta o Flamengo, coisa que no Brasileirão ninguém faz. Recado do Adilson Guaibeiro. Se depender da minha torcida pelo Flamengo, meu Inter tá ralado. Vai criar vergonha na cara e montar um time forte. Vamos, vamos, River. Recado do Alexander. Sou River. Inter não fez a parte dele. Nani, de Fortaleza, que é colorada. Opa, muitos colorados torcendo pelo River. Vaga na Libertadores que venha por mérito no campo. Rodrigo Colorado, do bairro Menino Deus. Sou brasileiro e torço pelo Flamengo. E o meu Inter irá ficar fora da Libertadores se o Flamengo não for campeão. É o recado do Marcos Reis. Essa discussão veio com tudo, né, Cristiano Oliveira? É, eu só acho assim, fora da Libertadores, não sei se é o termo, porque eu acho que o Inter se classifica para pré. Só que a pré-Libertadores também é Libertadores, é uma fase prévia da competição. Claro que é muito arriscado, né? O São Paulo, por exemplo, lembra, caiu na fase inicial esse ano. E aí ficou sem competição internacional em fevereiro ainda. Caiu pro Tajeres de Córdoba, que depois cairia pro Palestino, que entrou no grupo do Inter. É muito complicado, porque agora pré-Libertadores são duas fases, não apenas uma, são duas eliminatórias. É muito complicado, claro. Acaba tendo uma série de atropelos no começo do ano, porque não tem tempo de trabalho. É muito melhor entrar direto na fase de grupos, mas eu acho que o Inter vai para a prévia. Se o Flamengo não for campeão, se não abrir G5, e é por enquanto o que está acontecendo, acredito que o Inter vai para a fase prévia, para a fase de grupos, que é muito difícil. Fechando as informações do Departamento de Jornalismo Geral da Guaíba, Elton Zequier. Senado da Bolívia autorizou neste sábado realização de novas eleições gerais no país sem a participação do ex-presidente Evo Morales. Há um mês, a Bolívia enfrenta a violenta crise política que já deixou 32 mortos. Ah, as duas equipes de volta ao gramado do Estádio Monumental de Lima, no Peru. Vamos para o segundo tempo. 45 minutos para conhecermos o campeão da Libertadores, José Aldo Pinheiro. Você acompanhou pela Guaíba o intervalo comandado pelo Rafael Pfeiffer. Já estão de volta Flamengo e River Plate. Em seguida começa o segundo tempo do confronto. O Gutierrez Sancho está de olho. Se tiver o Flamengo, não mudou, né? Volta igual. Flamengo não mudou e o River também não, Zé. As duas equipes retornam com as mesmas formações. Tudo no seu lugar. O placar é argentino. Ganha o River Plate por 1-0. Os torcedores do Flamengo não se entregam, continuam gritando na arquibancada. Na arquibancada do Estádio Monumental em Lima, na arquibancada do Maracanã, na arquibancada da Arena Pantanal, por todos os lados do Brasil. A torcida do Flamengo ainda não jogou a toalha, mas é uma missão daquelas. O Flamengo sai perdendo. Vamos agora para os 45 minutos finais. O árbitro vai autorizar. O árbitro chileno Roberto Tomar vai dar ok para começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Começa a rolar a bola no segundo tempo em Lima. Movimenta o time do River. Jogada para o lado esquerdo para De La Cruz. Sobe com ele. Ganha Rodrigo Caio de cabeça. Joga a bola pela linha lateral em arremesso manual. Lateral para o ataque do River Plate fazer a cobrança. 45 minutos finais em andamento. Vem a bola para a entrada da área do Flamengo. A zaga do Flamengo bloqueia. Dominou. Teve que recuar a jogada. Atrasou agora o Matias Soares na frente da grande área. Voltou a bola para o River na entrada da área. A zaga do Flamengo se atrapalha. Aparece bem para recuperar a bola o Felipe Luiz. Mas o jogador sendo uma posição de offside, de impedimento, para dominar essa bola aí, né, Hugo Thierry? É, daí quando voltou, não pode impedimento marcado. Offside também é antigo. Mas é a expressão em inglês, todo mundo conhece. Que eu tinha que me autodenunciar. Mas é das antigas. Já não se usa, não é muito mais usada. Mas nós que jogamos videogame dos anos 90 e que offside, não tinham traduções, era inglês offside. O offside foi cobrado pelo goalkeeper, né? Segue o jogo. É, como também nos anos de Maradona, no Napoli, quem acompanhava pela televisão os jogos, tinha aquela narração por baixo, o foridioco, impedimentos, italianos com as suas linguagens. Bola parada, um movimento agora favorável à defesa do Flamengo. Segundo tempo de jogo, um minuto fechado no segundo tempo. River Plate retoma a posse de bola com Montiel. Montiel pelo lado direito faz o levantamento, busca a jogada na intermediária. Voltou a bola para o Flamengo do campo defensivo pelo centro da intermediária. Arão fez o passe para o Mari. Mari tocou a bola para Felipe Luiz, errou no pé direito. Arão recuperou, jogou agora para Gerson. Gerson pelo lado esquerdo tem Bruno aberto no comando para Gabigol. Vem Flamengo. A bola do Arrascaeta para Gabigol. Ele driblou, preparou, perna esquerda, mandou pro gol, agarra o goleiro, achou o Gabigol e ele achou um chute agora, o Gutierrez. Arrascaeta pelo meio, encontrou o Gabigol, só que não com aquele espaço que normalmente tem o Flamengo, agora com o Pinola à frente, mas de qualquer jeito a característica do Gabriel, tirou pra perna esquerda, bateu, só que bateu no meio do gol, apesar de forte, nas mãos de Franco Armani, 1-0 River. Imagino que orientação de Jorge Jesus, mas o Bruno Henrique chamou essa bola por dentro, entre os dois zagueiros, atraiu a marcação de Martínez Quarta e Pinola, e o Gabigol se deslocou lá pro outro lado contra o Casco, aí conseguiu espaço para cortar e bater, primeiro chute do Gabigol no jogo, com 1 minuto e meio de segundo tempo. Realizar o seu sonho? Sim, Sicredi, abra uma poupança no Sicredi, gente que coopera cresce. Estamos no segundo tempo de partida com 2 minutos, agora mais 20 segundos do Flamengo, perde o jogo em Lima, no Peru, final da Copa Libertadores em jogo único. Repõe a bola para o ataque, o Flamengo vai descer, Gabigol foi agarrado, falta, o árbitro diz que não foi. O Gabi desiste, reclama e ele não consegue se impor aos zagueiros argentinos. De novo a falta não foi marcada, volta a bola para o time do Flamengo, volta a jogada pela meia esquerda agora com o lateral Felipe Luiz, tocou para Gerson, limpa, ganha a jogada no meio do campo pela cabeça do grande círculo para Everton Ribeiro. Ele tem liberdade e espaço para jogar, sabe jogar, toca a bola para o Arrascaeta na entrada da área, caiu agora mais um jogador, era Bruno Henrique. O árbitro não dá nada, eles não perceberam ainda que o árbitro não vai dar. Se atiram, se jogam, fazem espalhafato, porque o árbitro não marca qualquer coisa. Ele tem marcado muita falta inexistente no meio campo. Agora, perto da área, realmente não é contato que ele dá. O Bruno Henrique se jogou agora, é uma diferença. A arbitragem sul-americana é de um jeito, a arbitragem brasileira é de outro. Cristiano Silva, o homem da opinião do futebol Guaíba. Também é conhecido como Oliveira. Perdão, o que eu falei? Silva? Um abraço pro grandão que tá em casa com as crianças, aqueles carros antigos dele lá, nos acompanhando, sempre lavando o carro, passando paninho e com o rádio ligado na Guaíba. Novos desafios, né? Nossa, Cristiano Silva, que figura. Grande Cristiano. Falei um pensando no outro, mas é isso. O Cristiano Oliveira comentando pra Dália. Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. O jogo tá parado, falta marcada, favorável agora o time do Flamengo, lado esquerdo. Essa foi marcada, vai bola pra grande área, ô Gutierrez. E em cima agora do Arrascaeta, a falta do Montiel. dois jogadores do Flamengo, Gerson e Felipe Luiz, e claro, o De La Cruz também tentando atrapalhar ali para a cobrança ser retardada. Vai chegar a bola na grande área do River Plate, o árbitro vai autorizar a cobrança, longa distância, é lá na intermediária, atravessada lá pelo lado esquerdo, vai correndo Gerson, fez uma jogada curta, Felipe Luiz tocou para Gerson, chegou, levantou, movimentou uma zaga, apareceu Rafinha na direita, dominou na linha de fundo, é Everton Ribeiro quem tem a bola dominada no fundo do gramado pela ponta direita, tenta a finta, tenta o drible, olhou, cruzou, raspa no corpo do adversário, tira a zaga do River, deu o contragolpe, como corre o cara do River, bem na cobertura apareceu Pablo Mari, mete o pé na bola, é muito veloz o jogador do River, que arrancou lá pelo lado esquerdo e não conseguiu chegar na bola o casco, a lateral é favorável ao time do Flamengo, do River Plate, o Flamengo quem cedeu o arremesso manual com o Mari, nós estamos no segundo tempo, chegando a 5 minutos da etapa final, 1 para o River, 0 para o Flamengo, aqui Guaíba, lateral vai ser cobrado, o movimento de bola pelo casco, o casco joga para o fundo do campo, a disputa de bola entre Rodrigo Caio e o Matias Soares, Soares caiu, o árbitro vai marcar falta ou lateral? Tá dando falta? Lateral. Lateral apenas, CMPC Conecta, um jeito de se relacionar com a comunidade de Guaíba e que em breve vai transformar os balneários Alvorada e Alegria em diversas obras de revitalização das orlas. Fala, Cristiano. Mas era a diferença, há pouco Bruno Henrique no lance parecido, olha o lance. Cobrada, lateral, bola jogada na entrada da área, girou pro gol, bate desviado, Soares linha de fundo, tiro de meta. O Bruno Henrique há pouco tentou girar, tomou um choque, desabou no gramado, pediu falta e seguiu o jogo. Agora o Matias Soares, num lance parecido, ele malandramente se levantou, sabia que o juiz não daria falta e cavou o lateral. Essa é uma diferença. O Flamengo não pode se jogar achando que a arbitragem vai por conta da camiseta da falta. Isso não vai acontecer. A bola do Flamengo, a jogada agora pelo lado esquerdo, subiu, brigou, disputou, caiu. O árbitro está dando falta do jogador do Flamengo. Bruno Henrique em cima do De La Cruz, disputando lá no alto. Ele está perguntando para o árbitro chileno o que eu fiz, mas a falta marcada e do Bruno Henrique em cima do De La Cruz. Ele pediu o VAR, hein? Ele faz o gesto, olha lá em cima, ele disse que não fez nada. Eu também não tive a sensação de que ele tivesse feito alguma coisa, mas o árbitro deu e o jogador argentino caiu e ficou. Mas a imagem agora mostra. Ele foi com o pé pelas costas do De La Cruz. Mas me pareceu que era nada, hein? Para mim, é isso normal. Para mim não foi nada. O que ele reclama, Gutierrez, que ele pede o VAR é que na queda o jogador do River teria atingido o Bruno Henrique com o cotovelo. De fato aconteceu, mas me pareceu um movimento normal e não a intenção de machucar. Everton Ribeiro toca a bola para Gabigol, atrasa para Gerson, mata no peito, está pelo grande círculo com bola dominada. Gerson, bom de bola, passa na esquerda para Rascaeta, rola agora para Felipe Luiz, aí vem o Flamengo, vem chegando. A bola é gol, o goleiro protegido pelo zagueiro Pinola, sai Armani para fazer a defesa. Ele deu uma recuada ao Gabigol para pegar essa bola livre em condição de conclusão, mas ele esperou e antecipou o goleiro e fez a defesa. Tranquilo agora, Gutierrez. Tentou as costas do Pinola, o Gabigol receber, mas antes disso estava atento, o Franco Armani foi lá em cima, pegou a bola, 1-0 River em Lima. Sai muito bem do gol Armani, uma das características desse goleiro, que já foi campeão da América com o Atlético Nacional de Medellín. Atenção, vem River, bola na meia lua, Soares preparou, chegou agora, Palacios na esquerda, mal passe, tirou Rafinha consertando pela linha lateral. Já foi campeão da América com o Nacional de Medellín e também com o próprio River ano passado. Jogou Copa do Mundo pela seleção argentina, é um baita goleiro Franco Armani. Alô Santa Catarina, Rádio 93 FM de Balneário Gaivota, Rádio Fronteira de Dionísio Cerqueira, Rádio Tiebagual.com de Blumenau, Web Cidade de Campo Herê, o Santa Catarina, o querido estado, a bela Santa Catarina está com o futebol, o Guaíba arrisca, bate o time do River Plate de longe na frente da grande área, pega Palacios, pega forte, pega desviado, a bola vai para a linha de fundo, era Borrena jogada, o árbitro deu tiro de meta, só reposição de bola para o goleiro Diego Alves do Flamengo, permanece 1-0 para o River Plate com 8 minutos da etapa final. Coração de torcedor bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. A bola está na linha de lado em cobrança de arremesso manual. Lateral para o River Plate fazer a cobrança pelo setor esquerdo na intermediária de ataque. Vem para a chegada para fazer o movimento. Casco, casco, bate a bola, busca o centro do ataque para Palacios. Atravessa de bate pronto pelo lado direito. Por lá se apresenta, recebe, domina, vai levantar para a grande área. Arrancou para cima da marcação, é Montiel. Fez o cruzamento, a bola na entrada da área, voltou agora para De La Cruz. De bate pronto, pega errado, pega torto, pega longe, manda a bola para a linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Diego Alves, Gutierrez Sanches. Mas bate bem De La Cruz. Tentou, a bola agora foi feia, alta, sem direção. Com perigo, sem nenhum perigo para Diego Alves. Chegava de novo o River, tiro de meta, 1-0, River Plate. Vem a bola para Bruno Henrique, ele caiu de novo, o árbitro árbitro não deu falta, fica sentindo o Bruno Henrique, pede atendimento, o River Plate não quer saber, vai pro jogo, vem a bola agora no campo de ataque, lado direito, Pablo Marinho faz a falta e vai tomar cartão amarelo. São duas interpretações diferentes do árbitro e em prejuízo do Flamengo agora, Hugo Gutierrez. É, porque o Bruno Henrique pediu uma falta no lance anterior, mas o árbitro não deu, e aí estava escapando o Rafael Borré pelo lado direito, Pablo Marinho não teve alternativa a não ser puxar, e aí cartão amarelo para o zagueiro espanhol. Mas o Roberto Tobara acertou as duas, o lance do Bruno Henrique não foi nada, uma dividida normal, né? O famoso pé de ferro, o Bruno Henrique perde a dividida para o Martínez quarta, e aí na sequência o Mari puxa e quase arranca a camiseta do adversário, amarelo bem aplicado pro flamenguista. Bola parada, cobrança de falta para o River Plate pelo lado direito, jogada na entrada da grande área, Palacios domina, perna direita, faz o levantamento para o outro lado, era Nátio Fernandes, tocou, chegou, Casco tentou cruzar, bateu no corpo do zagueiro, Nátio Fernandes é o que pegou na esquerda, para fazer o levantamento, a bola explodiu na defesa do Flamengo e foi pela linha lateral em arremesso manual, lateral para o River Plate, cobrar pela ponta esquerda, e aí vai, malandro estrategicamente, espertamente, se mantendo no ataque, sem pressa, o time do River ganha o jogo, o placar é 1-0 para o River quando o eletrônico marca 10 minutos, 10 de jogo, nós estamos no segundo tempo, 6:14 da tarde, hora brasileira, lateral lá pela ponta esquerda, não, tá dando o que, escanteio? Ele tá dando escanteio para o River. Isso, escanteio, escanteio. Bateu no jogador do Flamengo por último. Vai sair a cobrança do escanteio lá pelo fundo do campo. Prepara a bola pela ponta esquerda. O River Plate chama dois jogadores para uma jogada ensaiada. De La Cruz ajeitou. Prepara o levantamento para a grande área. Os jogadores do Flamengo todos posicionados no interior da área. Vem o cruzamento fechado. Bola perigosa no alto. Rodrigo Caio de cabeça mandou para a linha de fundo. Eles estão pedindo falta, mas é novo escanteio, Gutierrez. Novo escanteio. A bola lá no alto. O Rodrigo Caio subiu. Jogou ela pela linha de fundo. Vem de novo De La Cruz. E Nath Fernandes a bola. Agora só o Uruguai. 6:15 da tarde, marcou o eletrônico, hora brasileira aqui Guaíba, vem a cobrança do escanteio, bola na grande área, no alto, mais uma vez o Rodrigo Caio retira, rebate a bola que cai na intermediária, subiu, brigou, ganhou Everton Ribeiro, recuperação do time argentino, bola atrasada para o zagueiro, domina na frente da grande área, vai sair jogando Martins, Martínez quarta, ele ganhou, limpou a jogada do atacante do Flamengo, ligou para o campo de ataque, tem alguém do River caído na área do Flamengo, a bola foi rebatida pela zaga rubro-negra, vem agora para o Arão, Arão tocou para Gerson, Gerson na esquerda, fez o passe, botou, colocou a bola no pé do Everton Ribeiro, vai conduzindo, a marcação pressiona, ele jogou na entrada da área para Gabigol, Gabigol preparou, pintou o gol do Flamengo, entrou, vai fazer agora, chega, ruim, bola, zaga tirou, chapa cesada, voltou, defendeu o goleiro, o Flamengo perde o gol, eles querem pênalti, eu não vi pênalti, eu vi a sequência de erros na finalização dos atacantes do Flamengo, Gutierrez. E muitos erros, primeiro que poderia ter finalizado Bruno Henrique, tinha ângulo para isso, recebeu boa bola e entrava pela direita, foi levando, levando e tentou o cruzamento para o meio. Na primeira tentativa o Arrascaeta furou na bola, na segunda o Gabigol reclama que bateu na mão do De La Cruz, não me pareceu. Na terceira de perna direita, Everton Ribeiro até que pegou bem, mas estava melhor ainda o goleiro Franco Armani, chegou o Flamengo agora com muito perigo, mas desperdiçou o gol. Não foi pênalti, para começar de forma muito clara, não foi pênalti porque a bola bate na coxa do De La Cruz e depois no braço, portanto a bola respingada não é pênalti, isso é orientação, não foi pênalti. Agora, teve um jogador do River caído o tempo inteiro, desde a origem da jogada, e o Flamengo não parou, o Flamengo seguiu. Bem, é natural, nem todo mundo faz o fair play. O fair play não é uma regra, o fair play também é uma orientação. A TV mostra de novo o lance, muito claramente não houve a penalidade. O De La Cruz está inclusive de lado para o lance. E na sequência o Everton Ribeiro chuta, senhores. E o Armani faz uma defesa absolutamente fantástica, porque o Armani caído, ele simplesmente chuta, escolhe o lado que a bola entraria e consegue fazer uma defesa fantástica. Melhor chance de gol do Flamengo, aliás, única chance real do Flamengo, e o Flamengo parou. Primeiro em De La Cruz, depois em Armani. Eles estão no VAR para ver se houve o pênalti. Estão no VAR para ver se teve toque de mão do De La Cruz, o jogador que ficou na área do Diego Alves. Bateu no cotovelo dele, ele estava de costas pro lance, mas a arbitragem a gente nunca sabe, né? Foi o Gonçalo Gonçalo, se ele marcar o pênalti, é um escândalo, porque não foi pênalti. Agora, eu tive a sensação que em algum momento, naquela sequência de movimento de bola, o River teve a posse da bola e poderia ter parado o jogo interrompendo, e o River não parou. E aí perdeu a legitimidade para reclamar do Flamengo. Com certeza, é um lance muito parecido, aconteceu na Arena isso. E o Jesus foi perguntado, o Grêmio fez um gol sem o fair play. E o Jesus, com o seu sotaque, disse: tudo bem, fez certo, não deveria fazer mesmo. Flamengo teve a bola, não fez, Grêmio também não fez. E agora um lance parecido. Vem a bola para o goleiro do Flamengo, ele acaba segurando, evita que a bola saia pela linha de fundo. Estava sendo pressionado pelo Soares, o camisa 7 do River Plate. O jogo foi retomado, 14 minutos agora do segundo tempo. 1 para o River Plate, 0 para o Flamengo. Decisão da Copa Libertadores da América aqui com a Iba. A bola é do River Plate, o Flamengo tentando jogar, tentando empatar, mas o River é um time competente, domina pela ponta esquerda, a bola chutada contra o Everton Ribeiro, foi pela linha lateral. Faz uma partida de entrega, tenta suprir as carências dos companheiros. O Everton Ribeiro vai fazer marcação na lateral direita, dá um toque, joga a bola pela linha de lado em arremesso manual. O sinal vai marcar 15 minutos aqui em Guaíba. Guaíba FM 101,3, Guaíba AM 720, girando o placar do futebol. Já o sinal vai confirmar 15 de jogo. Estamos no segundo tempo, no Monumental, em Lima, no Peru. Final da Copa Libertadores da América. O placar é Flamengo 0, River Plate 1. Com este resultado, River Plate vai se sagrando pentacampeão da Libertadores da América. Se tivermos empate, teremos prorrogação e decisão por pênaltis. O Flamengo, para ser bicampeão, precisa virar o jogo nesta segunda etapa. No momento, bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, 11 da segunda etapa. Para Botafogo de Ribeirão Preto 0, Cuiabá também 0. Adur, giramos o placar do futebol Guaíba. O lateral é favorável à equipe do Flamengo, do River Plate. O Flamengo se fecha, é lá pelo lado direito, vai fazer a cobrança. O levantamento de bola jogado para a entrada da grande área. O movimento foi feito, a zaga do Flamengo está marcando, subindo. Rodrigo Caio ganhando de cabeça, Gerson disputa. Houve um pé alto do jogador do River Plate, o árbitro flagrou e marcou. Bola parada, falta favorável à defesa do Flamengo na frente da grande área pelo setor esquerdo. A cobrança, a falta foi cometida em cima do Gerson, né, o Gutierrez? Isso, em cima do Gerson. E já cobrada pelo Flamengo. Movimenta o Flamengo pelo campo de defesa, pelo lado direito com Rodrigo Caio. Ele chega ao meio de campo, toca a bola para Everton Ribeiro, passa na lateral no corredor. Rafinha atrás, a bola para Rodrigo Caio. Foi pressionado, teve que recuar lá do meio da intermediária para o goleiro no interior da área. Vai seguir jogando com a perna esquerda, atrapalha a bola pelo setor esquerdo do campo defensivo. Joga agora o goleiro Diego Alves, movimenta para o lateral. A bola do lateral esquerdo voltou a jogada para o interior da área. Pressão do River Plate, ele passa para Caio. Rodrigo Caio domina. O River Plate continua marcando pressão no bico da grande área. William Arão jogou a bola para Gerson para Mari pela esquerda, agora para Felipe Luiz recebe a bola, vai se aproximar do meio do gramado, rompe o meio do campo, aí vem o Flamengo, vai que vai o Flamengo para o ataque pelo lado esquerdo. A bola tocada na jogada para Felipe Luiz, ele disputa com o primeiro, ficou desequilibrado, chuta contra o corpo do segundo que vinha pressionando. A bola foi para lateral, favorável ao Flamengo, aí arremesso manual. O River obriga o Flamengo a fazer um movimento com o Felipe Luiz, porque uma das armas do Flamengo é o fato de que pela direita o Rafinha abre, mas pela esquerda o Felipe Luiz fecha como um meia, agregando qualidade aos jogadores de centro. Só que o River fecha tão bem os espaços por dentro que ele obriga o Felipe Luiz a abrir e usar a velocidade que o Felipe Luiz não tem. Então é uma estratégia fechar o principal ponto positivo do Felipe Luiz, que é a sua jogada por dentro, obrigar ele a jogar lateralizado e com isso não conseguir usar a velocidade que ele não tem. Já é um cara com uma idade avançada. Zé, informação. Deu outro susto o Rafinha agora disputando lá no alto e levando a mão no rosto, mas agora não tocou, nem pegou na cabeça dele, fez uma onda. Ele teve tempo de se proteger com os braços, mas o cara vinha com a maldade pra cima dele. Aí tem aquele resquício assim do medo do jogador que sofreu uma lesão como essa. A bola é pra Gabigol, o Gabigol domina pelo lado direito, a pressão é grande em cima dele, conseguiu evitar, o adversário reclama da arbitragem, vem Flamengo, bola tocada na entrada da área, os jogadores do Flamengo estão perdendo a cabeça com a arbitragem, tem que focar no jogo, na bola, lançamento agora na recuperação do River pela ponta direita, a bola é longa, vai chegar Pablo Mari para recuperar na frente da jogada, atrasa a bola para o goleiro Diego Alves, reparte para o meio campo, volta a jogada para o River Plate domina, no lado direito vai atacar, o trabalho de bola é com Enzo Pérez, ele parte errado, Felipe Luiz recupera, ganha para o Flamengo, joga para o Arão, volta a bola para Felipe Luiz, ele tenta o passe de primeira para Gerson, deu errado, recuperação do River, vem levantamento para entre o zagueiro do Flamengo, a bola passa por todo mundo, o Roberto Tobar diz que não houve nada, deixou agora a bola seguir em favor da defesa do Flamengo, movimenta pelo campo defensivo o Flamengo, aqui com a Iba. Nós estamos no segundo tempo de partida com 18 minutos da etapa final de 1-0 para o River Plate. A bola do Flamengo para o lado esquerdo do meio do campo, onde está colocado o Felipe Luiz. Ele passa para o Bruno Henrique, tenta devolver para Felipe Luiz, acaba perdendo, vai lá no corpo a corpo, recupera a posse da bola. Bruno Henrique ganha na saúde, ganha na força, ganha na velocidade, sofreu a falta, o árbitro deu, já foi cobrada pelo Gerson, tem pressão o Flamengo, o Gerson passou a bola para Rafinha pelo lado direito com certa timidez, vai para, recua a bola agora, passa pelo lado direito para o o domínio do Everton Ribeiro. Sim, agora vem o recuo, vem a bola para Rafinha, ele movimentou para Arrascaeta, Arrascaeta vai chegando, bola dominada, devolveu, é para Everton Ribeiro, aí vem o Flamengo, Everton Ribeiro no fundo do campo, driblou primeiro, vai levar, rolou para Rafinha, foi na linha de fundo, olhou, cruzou, bola boa, vem chegando pelas costas da zaga para dominar, Felipe Luiz olhou, preparou a cabeçada do Everton Ribeiro, pega mal, pega desviado, vai sair pela linha lateral, uma chance que não deu em nada agora, Gutierrez. Não sei até, Zé, se o desvio não foi do jogador do River, mas fato é que não conseguiu finalizar o Everton Ribeiro, no momento que Diego, camisa 10 do Flamengo, conversa com o Jorge Jesus, já vai entrar. É, o Jesus vai optar pela experiência do Diego para articular melhor as jogadas pelo meio campo. É arriscada porque o Diego, pela idade avançada que tem, já não tem a mesma intensidade de outros tempos para acompanhar esse River que joga muito forte. Eu acho que o Reinier, por exemplo, que chuta muito forte, que aparece na área, seria a melhor alternativa. Vamos ver. O Diego é um cara para construção de jogada no meio campo. Mano a mano, recebe a bola pelo lado direito, vai morrer. O autor do gol da vitória do River, para cima do Pablo Mari. Atrás a bola, Nátio Fernandes vem chegando, disputou, perdeu para Gerson. Gerson recupera para o Flamengo. Está com a bola dominada na lateral esquerda, sai jogando bem. Passando agora na frente da grande área, Felipe Luiz. Mari tenta uma ligação direta para Bruno Henrique, de cabeça rolou a bola para a arrancada do Arrascaeta. Vai pela ponta esquerda, busca o comando do ataque. A bola ficou na disputa agora com o jogador Pinola, que ganha a frente com a cabeça. Cabeça retira, lança para o River Plate no contra-golpe, desceu pela ponta direita, lá e cá o jogo. Pablo Mari voltou e recuperou de perna esquerda, mandando pela linha lateral. O eletrônico marcou 20 minutos do segundo tempo, 20 da etapa final de 1-0 para o River Plate. Coração de torcedor, bate sempre com muita emoção. Consulte um cardiologista e curta futebol numa boa. Instituto de Cardiologia, há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Responsável técnico, Dr. Glauber Senhorino, CRM 13490. Mexe o Flamengo, Gutierrez. Exatamente, entrou o Diego, que a gente havia dito antes, camisa 10, sai Gerson com a 15, Diego já em campo. Cristiano. É, o Diego, olha o lance do River, Zé. Bola jogada para De La Cruz, na pressão, perdeu, agora volta para o River, lançamento lá no lado direito, a bola foi retomada pela defesa do Flamengo. A gente tem que compreender a troca do Flamengo, primeiro pelo aspecto físico, o Gerson está claramente cansado. E o Gerson, no lance anterior que ele sofreu uma falta na defesa, ele passou desde aquele lance em diante mancando. Então também tem a questão física para explicar. Mas perde intensidade, perde dinâmica o Flamengo sem o Gerson. O Diego é um cara mais cadenciado, mais com lance. Vem a bola para o segundo gol do River na pequena área, chega para salvar Rodrigo Caio. Ele rebate a bola pela lateral esquerda, no complemento Felipe Luiz tira, mas não é nada daquele Flamengo. Se você está apenas ouvindo pela Rádio Guaíba, que nós nos acostumamos a acompanhar, o Cristiano está falando sobre isso, só uma pincelada de narrador, é um outro Flamengo, sem aquela, com aquele brilhantismo, com aquela fulgurância, com aquele jogo que envolve todo mundo, nada de plasticidade, muitas dificuldades para o Flamengo diante do River, que está atacando. A bola batida, passa desviada no lado direito do gol do Diego Alves, linha de fundo, Gutierrez. É a tentativa agora de novo do River Plate, veio de longe com o Nátio Fernandes, matou no peito e nem deixou cair, só que aí a bola passou perto, mas nem tanto, a cerca de um metro e pouco da trave do goleiro Diego Alves. Tiro de meta. O Diego ainda só completando, porque o River atacou bem na hora, o Diego ele dá menos apoio à marcação. O Diego é um cara mais técnico para ajudar a construir. Agora, sem a bola, o Flamengo vai perder bastante com a ausência do Gerson no meio campo. Vai ficar sobrecarregado o William Arão. Subiu Pablo Mari, perdeu, voltou a bola para Felipe Luiz, pegou mal de perna direita, jogou na frente da área, Rodrigo Caio foi envolvido, perdeu, fez a falta, o árbitro também não deu, voltou a bola para o Flamengo, Rafinha sai jogando pelo lado direito, o movimento agora para o Everton Ribeiro, tentou meio campo, à frente para Gabigol, recua, evita, se exime de se envolver no corpo a corpo com o adversário, e a bola vai para a linha lateral, tocada pelo zagueiro do River Plate, o casco em arremesso manual para o Flamengo. CMPC conecta, um novo jeito de se relacionar com a comunidade de Guaíba, que em breve vai transformar os balneários Alegria e Alvorada em diversas obras de revitalização das orlas. CMPC conecta, informando. Garoto Julian Álvarez, camisa 9 da base do River, fez gol em clássico contra o Boca Juniors. Vai saindo Nátio Fernandes, camisa número 26 para a entrada de Álvarez, número 9 já na equipe do River Plate. Fez gol contra o Inter também na fase de grupos no Monumental de Nunes. Nátio Fernandes, muito experiente, um dos principais jogadores desse time, uma das lideranças desse River, sai visivelmente cansado e o Nath, que na última jogada tentou de primeira pegar. Hoje fez papel mais tático o Nath Fernandes, especialmente na contenção das subidas do Flamengo pelo lado do campo. Agora entra um atacante. Em tese fica mais agressivo o River Plate. Percebe o Gajardo que com o Diego no meio vai perder marcação o Flamengo, e ao invés de se preocupar em marcar o Diego, ele se preocupa em jogar as costas dele também. É um duelo de xadrez. Opta pela ousadia o Marcelo Gajardo. Brigou o Flamengo, ficou com a bola dominada. Agora Diego jogou no comando para Gabigol. Tirou a zaga, voltou, dominou. Bruno Henrique tenta chegar, não consegue. O goleiro tá ligado com a proteção da zaga. Sai e faz a defesa o Armani. Gutierrez Sanches. A bola bateu no Gabigol, ia até pegando, sobrando pro Bruno Henrique, mas muito no susto. Aí foi para dentro da área, nas mãos de Franco Armani. 1 a 0 River, que vai levando a sua quinta Libertadores. Aqui Guaíba, 24 minutos do segundo tempo. O River está se sagrando campeão da América. O Flamengo tenta, mas o River agora ataca pelo lado direito. A zaga do Flamengo mete o pé na bola com o Rodrigo Caio pela linha lateral. Arremesso manual para o River Plate fazer a cobrança pelo seu lado direito. Jogo parado. O lateral vai ser cobrado pelo River, que agora já não tem mais tanta pressa. Chega para movimentar a bola Montiel. Ele está deixando quem se apresenta. É o Montiel, que vai fazer o levantamento. O camisa 29 do time do River. Ele faz o toque, busca a jogada atrás. O passe é pra frente da grande área. O Álvares estava pedindo a jogada. O Flamengo recuperou com Everton Ribeiro. Sai jogando, ainda com a bola dominada ali perto da esquerda, lançando para Bruno Henrique. Vai arrancar pela ponta esquerda na velocidade. Ele é rápido, passou pelo marcador, passou por mais um. Falta! Finalmente o árbitro deu uma falta a favor do Bruno Henrique pelo lado esquerdo e vai sair cartão amarelo. Ô Gutierrez! É, porque o Bruno Henrique naquele jeito dele de jogar, foi escapando pelo lado esquerdo. E aí o Enzo Pérez, que saiu do meio, foi atrás do camisa 27 do Flamengo, fez a falta, parou a jogada, mas é cartão amarelo para Enzo Pérez. Terceiro cartão do River. Casco, Matias Soares e agora o Enzo Pérez. Flamengo teve um, Pablo Mari. 25 minutos de jogo, a hora brasileira está sendo marcada, 6:30 da tarde, o eletrônico da Guaíba confirmando. Bola parada, cobrança de falta pelo lado esquerdo em favor do Flamengo, vai levantar para a grande área. O Sicredi está ao seu lado oferecendo produtos e serviços com taxas justas e um relacionamento próximo de verdade. Sicredi, gente que coopera cresce. Na bola pela esquerda correu Diego, levantou para a área, zaga falhou, entrou, o gol do Flamengo pintou, mas o árbitro deu uma falta no meio do caminho em cima de um zagueiro do River. Falta do Rodrigo Caio, Zé, e era um lance perigoso, porque não fosse essa falta, poderia o Flamengo, naquele bate-rebate dentro da área, conseguir alguma coisa. Mas claro, falta é falta e a bola é do River. E o jogo agora vai na reposição a partir da cobrança da falta. Cindy Bancários Porto Alegre com o futebol Guaíba. Armando demora para colocar a bola em jogo. O River agora começa com uma outra estratégia de tirar e ganhar tempo, de tirar a velocidade da reposição da bola, de tirar a pressa na colocação, Zé, da bola em jogo. O torcedor do Flamengo está abraçado com o time e continua gritando, Cristiano. Isso aí é total Gajardo também. É um técnico que é extremamente estrategista e usa artifícios do jogo em seu favor. Por exemplo, a falta, ela faz parte do futebol. Os times do Gajardo cometem faltas muito para parar o jogo e é o que está acontecendo hoje. Demorar para cobrar, fazer cera, os argentinos são mestres nisso, e o Gajardo em especial. Vai pelo lado direito, depois de uma cobrança de falta para o Flamengo, Rafinha tocou lá pela ponta para Gabigol, ele recebe, traz pelo centro, traz por dentro, joga para Diego tocou no comando, boa tabela na antecipação, rebateu o zagueiro do River, volta a bola para Rafinha jogou pelo lado direito para Everton Ribeiro, tá na área, tentou o passe de primeiro, ele passou a bola na ultrapassagem pelas costas da zaga do Rafinha, mas não funcionou, a zaga do River estava atenta e tirou, rebatida no chutão pela linha de lado, o lateral é pertencente à equipe do River, do Flamengo. O Flamengo vai rapidamente para o ataque no lado direito. A bola foi tocada para Everton Ribeiro dominando, a marcação pressionando. Ele fica solitariamente tentando organizar alguma coisa no flanco direito, rente a linha lateral. Atrasa a bola agora para o William Arão. Caiu o De La Cruz, a bola voltou para o Flamengo. Vem a jogada do Everton Ribeiro para Arrascaeta. Arrascaeta mais atrás agora para Diego. Diego tocou na frente da área para a chegada do Felipe Luiz. Bate forte, bate alto para a linha de fundo. Fica se lamentando, mas é tiro de meta para o River Plate, Gutierrez Sanches. Teve que tentar resolver o Felipe Luiz. Até tinha algumas opções, mas jogadores marcados aí de longe mesmo, de fora da área. Tentou arriscar o lateral esquerdo do Flamengo. A bola subiu demais, foi direto pela linha de fundo. Não tem pressa o Franco Armani, porque o River vai vencendo por 1 a 0. O Gajardo já conversou com o Lucas Prato, daqui a pouco o centroavante na equipe do River Plate. Lucas Prato passou pelo futebol brasileiro, ex-Atlético Mineiro, ex-São Paulo. É, muito utilizado aqui como centroavante de área, Mas no River não é bem isso que ele faz, não. No River o Prato sai muito da área, ele faz pivô, ele é muito forte, mas fora da grande área. Tem relativa técnica o Prato para ajudar na construção de jogadas, e ele faz isso, se movimenta bastante o Prato no ataque do River Plate, e é isso que vai acontecer assim que ele entrar. Opinião para Produtos Dália, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia, Produtos Dália. O jogo tá parado, vai entrar o Prato na equipe do River Plate, que ganha o jogo. Nós temos 29 minutos de partida, é o Matias Soares, né, que tá saindo? Não, Borré. É o Borré. Borré. Autor do gol. 19, o colombiano Rafael Borré saindo, ele que fez o gol do River para a entrada de Lucas Prato com a 27 na informação Sicred. É, Borré fez um bom jogo, né? O gol foi dele, né? O cara faz um gol na final de Libertadores, não posso eu dizer que ele não jogou bem, pelo contrário. Agora, Gagiardo, vai fazer com que na frente o Matias Soares se desloque mais, faça o papel dele, do Borré também, e o Prato faça o mesmo pelo lado oposto. Vai tentar abrir o ataque do Flamengo para que o Júnior Álvares consiga aproveitar espaço. Levantamento de bola para a área do Flamengo, veio agora para De La Cruz, ele de cabeça devolveu para a área, Prato correu, chegou para ganhar a frente da jogada e tirar a bola. Felipe Luiz toca para Bruno Henrique, passa de viagem pelo marcador, ganhou de mais um, tentou levar, não conseguiu. O homem da cobertura estava bem posicionado, Montiel, mete o pé na bola e joga para a linha lateral. Era Martínez, quarta, cedendo o arremesso de mão. O Flamengo começa a entrar naquela fase do desespero, vai correndo 30 minutos, marca o eletrônico, vem a bola para o lado esquerdo do ataque, Bruno Henrique. Que perde, voltou, roubou, ganhou, o Diego entrou bem no jogo, ele passa a bola para o lado esquerdo para Bruno Henrique, na entrada da área, driblou, tocou para Diego, passou o marcador, rolou para Gabigol, pintou, perna esquerda, joga a bola para o lado direito, pintou o adversário agora, fez a jogada na bicicleta, errou na conclusão do Flamengo, volta a bola, pega mal o Diego, toca para fora, sem brilhaturas, com mais simplicidade, quem sabe, Gutierrez? E mais tentando empurrar, tentando na raça. Foi assim que a bola acabou chegando limpa pro Everton Ribeiro do lado direito. Ele fez o cruzamento por elevação, a bola foi no segundo pau, fez um movimento bonito. O Arrascaeta, que já fez um golaço assim no Castelão, mas aí dessa vez não pegou bem. No rebote também tentou uma espécie de voleio o Diego, mas aí a bola subiu demais. 1-0 River Plate. Mas destaque nesse lance para a situação do Gabigol. O Gabigol teve a bola clara para ele finalizar e ele preferiu um passe lateral inconsequente do que a conclusão. Deveria ter finalizado o Gabigol. Ele preferiu ficar com a posse de bola ao invés de buscar o gol de empate. Mais uma vez vai mexer o time do River. Alô, Paraná! Estamos com a Rádio Aquarela de Realeza, Rádio Atlântica de Marechal Cândido Rondon, Educadora de Marechal Cândido Rondon, Matelândia de Matelândia, Menina de Pranchita, Rádio Web Cidade de Francisco Beltrão, o Paraná ligado na Guaíba. A bola é jogada pelo lado esquerdo, vai com o Diego. Diego tem a marcação, pressão de dois adversários, ainda ele com a bola. Diego faz a proteção, foi derrubado, caiu, sofreu a falta, tem pressa para fazer a cobrança, passa a bola para Felipe Luiz. O Flamengo tem pressa, o árbitro fica acompanhando. A jogada vem agora para o meio do campo com Everton Ribeiro, toca pelo lado direito. O Flamengo tem o mérito de não se entregar, arrancando pela direita com a bola dominada. Rafinha levanta na entrada da área para Everton Ribeiro, devolveu para Rafinha. Rafinha jogou nas costas da zaga, Bruno Henrique de cabeça preparou na área, tirou a zaga, volta a bola para frente da grande área, volta a jogada para o Everton Ribeiro, levantou entre os adversários argentinos, muita gente do River, rebatida a bola para Prato. Prato domina quase no meio do campo, na cabeça do grande círculo, voltou agora para Pablo Mari, devolveu para a grande área, o goleiro saiu na risca da área para dominar. Armani para o time do River. Fica reclamando o Gabigol, ele quer a bola na frente e no chão aí, ô Gutierrez. A bola pro Gabigol, ele queria mais pro lado direito e no chão, só que foi fácil para o Franco Armani lá no alto. No momento que teve troca, entrou Paulo Dias, camisa número 6 na equipe do River Plate. Saiu o lateral Milton Casco com a 20, Dias já em campo. Aí duas coisas, primeiro, Milton Casco já tinha cartão amarelo, isso explica também ele ter saído e entrar o Paulo Dias. Paulo Dias é um zagueiro de origem, chileno. Ele joga muitas vezes na esquerda, aberto, mas ele é um zagueiro de origem. Fica mais defensivo o River Plate, pelo menos do seu lado esquerdo, para vigiar especialmente o Gabigol, que começou a se movimentar muito por aquele lado, já que o Casco tinha cartão. Olha o lance. Diego perdeu uma bola, deixou o time do River em condição. Arrancou o Prato, foi lançado na frente da grande área. Bateu errado, bateu desviado para a linha de fundo. Tinha chance do gol. Aqui, Guaíba, FM 101,3, AM 720, girando o placar do futebol. 30 33 minutos agora, faltando 12 para terminar, o Flamengo perde o título da América. 1 para o River Plate, 0 para o Flamengo. Com este resultado, o River vai se sagrando pentacampeão da Libertadores. O Flamengo, para conquistar o bicampeonato, precisa virar esta partida. Atenção, né? Que baita bola, Diego no céu, entrou o Gabigol. O Flamengo tem a chance, a bola mal batida pelo Gabigol. Perde, tá de graça para o River Plate. Que coisa, Gutierrez! Tava o Gabigol dentro da área com o Bruno Henrique também livre. Um jogador entre eles, o passe errado, vem o Flamengo de novo. Já vamos completar o giro, Eurico. Vem o Flamengo, vem bem. Everton Ribeiro acaba desarmado, volta a briga, perde, sobra a bola para a defesa do River Plate. Eurico Quadros. O Flamengo, para conquistar o seu bicampeonato, precisa reverter o placar, virar o jogo. Caso tenhamos igualdade ao final dos 90 minutos, prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, teremos bola rolando pela 34ª rodada a partir das 9 da noite na Vila Belmiro para Santos e Cruzeiro. Tá parado o jogo, 34 minutos agora, 11 pelo tempo regulamentar, cartão amarelo, Rafinha fez a falta, Gutierrez. Rafinha fez a falta e cartão amarelo para ele, a falta em cima do Prato, e aí o segundo cartão do Flamengo, um para Pablo Mari, agora para Rafinha. Rafinha chutou com a esquerda e depois chutou com a direita, o Lucas Prato. O Flamengo tem uma evolução sim no segundo tempo, mas insuficiente. Criticar um atacante antes do fim do jogo é sempre complicado, mas vamos lá. O Gabigol no jogo de hoje, Zé Aldo, ele está mostrando o Gabigol versão Europa, não versão Brasil. No último lance, situação clara de gol pro Flamengo de novo. Ao invés de chutar, ele tenta o passe e erra. Vem o River Plate, a bola jogada para o lado direito. Soares vai pro fundo do campo, tenta levar a marcação. Pablo Mari ganhou, picou a bola para Felipe Luiz, foi desarmado, derrubado. Pablo Mari entrou, a bola foi recuada, pinta, chegada, batida para fora. O River Plate andou perto de fazer o segundo gol, Gutierrez. Mas agora numa bobeada do Felipe Luiz e do Pablo Mari. A bola foi roubada e aí recuada. Veio Palacios de perna esquerda e chutou ao ladinho da goleira do Diego Alves. Escapou o Flamengo, tiro de meta para Diego Alves. 35 minutos, 35 da etapa complementar do jogo, 1-0 para o River Plate. O Flamengo ainda traz esperanças aos seus torcedores, não se entrega, vai descendo para um ataque no upa-upa, na base do vamos que vamos, mas vai chegando o Flamengo. Vem a bola pelo meio do gramado, lado direito com Everton Ribeiro, recua para Rafinha, atravessa para Pablo Mari. Pablo Mari pelo lado esquerdo, faz o toque à frente, tenta a jogada com o Bruno Henrique, perde e volta a bola agora para o Arão. O William Arão domina, tira a frente na jogada e atrasa a bola para o goleiro, recebe a bola Diego Alves com a perna esquerda, parte para a lateral direita, chama para o jogo Rafinha. Rafinha tem a bola dominada, 36 agora, faltam 9 pelo tempo regulamentar aqui em Guaíba. A bola é movimentada pelo campo de defesa do time do Flamengo, nas proximidades do meio do gramado. Everton Ribeiro atrasa para Rafinha pelo grande círculo, joga para Diego. Diego deu um pouco mais de vontade na articulação, agora tocou a bola, bateu atrás para o Arrascaeta, rolou para o lado esquerdo, vem chegando Felipe Luiz, ele vai levantar para a grande área, faz a finta, leva por dentro, atrasa a bola, vem de trás, recebe o William Arão, Arão faz a inversão do jogo, passa para Rafinha, bem aberto tem Everton Ribeiro pela ponta direita pedindo. O River está plantado atrás esperando, conservando o resultado, ganha por 1-0. Vem chegando Rafinha, tocou a bola para a grande área de novo, tentava a jogada com Bruno Henrique, tirou a defesa do River Plate, sobra agora para Caio. Rodrigo Caio pelo lado direito, passa a bola pela ponta, tenta a jogada para Everton Ribeiro. O River recupera com Dias, dá um chutão para o campo de ataque, a bola foi longa pela ponta direita do River, mas só tem Pablo Mari para dominar. O técnico Jorge Jesus, à beira do campo, grita com o time. O português está desesperado. Era um sonho dele, mas o Flamengo vai perdendo a Copa Libertadores da América para o time do River Plate por 1-0. Volta a bola para a jogada do jogador Everton Ribeiro. Uma finta bonita de corpo, tira o adversário na velocidade, na contramarcha, passou para cima de mais um. Pintou a finta no lado direito, fez a abertura, jogou boa bola para Gabigol. Vai para a linha de fundo, tenta passar, foi desarmado pelo Pinola, que manda escanteio. Escanteio para o River Plate, Gutierrez, para o Flamengo. Tentativa de drible do Gabigol e aí estava muito atento o Pinola, jogou a bola pela linha de fundo. Escanteio, Flamengo pelo lado direito. Vai sair o levantamento de bola para a grande área. O Flamengo tentando o gol, o Flamengo tentando o empate, o Flamengo tentando a prorrogação. Perde o jogo por 1-0, 37 minutos. Autoriza o árbitro, não, ele chamou Pinola e Montiel. Bruno Henrique, a bronca? Isso, chamou Montiel, Pinola, Bruno Henrique e Pablo Mari. Partiu pra bola, levantamento feito, Arrascaeta na pequena área, a jogada funcionou mal. Dominou o goleiro Armani para o time do River Plate, Gutierrez. Ô, Cristiano. Acho que ele deu falta, né, Gutierrez? Deu, subiu lá em cima o Armani, tava com ele a bola, mas acabou se chocando com o Bruno Henrique. Eu ia fazer duas observações, uma a TV já mostra agora, antecipando. Tem duas trocas pra fazer ainda o Jesus. E ele não pode esperar muito tempo. A primeira vai fazer agora, vai entrar o Vitinho. Eu colocaria o Renier no jogo também. E a segunda observação é que Pinola, zagueiro do River número 22, é candidataço a melhor em campo. Pinola está anulando completamente Gabigol e o ataque do Flamengo. 38 minutos agora, 38 da etapa final. Faltam 7-1-0 para o River. Aqui Guaíba, a bola é solta para o lado direito na intermediária, campo defensivo do Flamengo. Dominou, recebeu, Rafinha fez a tabela com o Diego. Diego jogou por dentro, passa agora para Everton Ribeiro. Ele vem com a bola dominada, abriu na entrada da grande área pelo lado direito para Arrascaeta. Levou o marcador, o River deu liberdade, chegou bem o Flamengo, a bola é boa, é para Felipe Luiz, está na área, dominou, foi no fundo, olhou, cruzou, a zaga rebate, a bola fica para De La Cruz, que domina para o River Plate e sai jogando. O contragolpe do River, com a jogada agora do Álvares, Álvares pelo lado direito, arrancando, levando de trás, é Montiel, Montiel tem a bola na lateral da grande área, pela ponta direita, o River chega, chega, mas o passe é ruim, ainda De La Cruz, ganhou a jogada, tocou para Prato, Prato clareia, prepara para a batida para o gol, está na frente da meia lua, mandou nas mãos do goleiro, domina para o Flamengo, goleiro Diego Alves, Gutierrez. Tá com muita fome, o Prato de longe, com opções aos lados, resolveu bater de novo, dessa vez no meio, fácil para Diego Alves. O River vai se sagrando pentacampeão e bicampeão também, né? Duas vezes seguidos, mas o quinto título, Zé. Bruno Henrique traz a bola pelo lado direito, o Flamengo vem de novo, vem com a bola dominada, rende a linha lateral, tá aberto pelo flanco direito, Bruno Henrique, atrás a bola pra Gabigol, não tinha o que fazer, jogou no pé do adversário, Gabigol, Gabigol, que atuação triste, ruim do Gabigol. Pior atuação do Gabigol com a camisa do Flamengo, justamente no principal jogo do ano. A bola é do Flamengo, se atrapalha, perde, recupera agora Bruno Henrique, Bruno Henrique atrasa pra Everton Ribeiro, ele finta o adversário, vai se aproximar da entrada da área, boa jogada, tocou para Arrascaeta pelo lado direito, fez o levantamento, bola longa, foi no fundo, Gabigol dominou, cruzou para a área, a bola na área, dominada pelo Pinola, que é o patrão da instância do time, da instância da equipe do River Plate. Ele sai jogando, passando pelo lado esquerdo, a bola foi direto pela linha lateral, tocada pelo William Arão, o árbitro está dando arremesso manual favorável à defesa argentina. Vai sair o William Arão? Ele mesmo, Zé, vai sair. Opa. O William Arão, camisa número 5 do Flamengo, para a entrada do Vitinho. Vitinho que tem a 11 já em campo, vai com tudo Jorge Jesus para cima. Vai pro tudo ou nada. O Diego vai virar o primeiro volante do Flamengo, vai dar uma recuada também no próprio Arrascaeta, que vai fazer uma função mais centralizada, que o Vitinho joga pelo lado. Então fica Bruno Henrique de um lado, Vitinho de outro, Gabigol se movimentando e chegando de trás, Diego e companhia. E Diego, aliás, primeiro volante. Vai pro tudo ou nada o Jorge Jesus, faltando 5 minutos para acabar a Libertadores. Jorge Jesus numa tarde de Renato. Vai pro jogo, empilha atacantes, abre o meio campo, vem o River, vem a bola pelo lado direito, abertura em cima da zaga do Flamengo, foi recuperada pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz tocou para o volante Diego, o Diego vai arrancando de trás, devolvendo para Felipe Luiz, o River já vai marcando, ele desce pelo setor esquerdo, passa pelo marcador, fugiu da falta, levou a vantagem, vai Felipe, vai Felipe, vai Felipe, ele leva pela esquerda, passa a bola para a jogada agora do Bruno Henrique. Bruno Henrique é marcado, pressão, tem que atrasar a bola para o Diego, Diego domina, lá pela ponta direita, Vitinho pede, ainda com a bola do Diego, Diego atrasa para o zagueiro Caio, Caio dominando pelo grande círculo, o Flamengo vai tentando num jogo de morte, num jogo em que ele faz o tudo ou nada, descendo pela meia esquerda agora o Mari, Mari tocou a bola para Felipe Luiz, Felipe Luiz domina, pressão em cima dele, erra o passe, agora ficou com a bola dominada o River, não tem meio campo para marcar o Flamengo, arranca o River de trás, vem com a bola dominada, 42 minutos, a bola foi tocada nas costas da zaga, Rafinha volta para recuperar e atrasa para o goleiro, de perna esquerda dá um chutão, tira Diego Alves, Diego Alves levanta a bola pelo meio de campo, Cristiano Oliveira. A comparação há pouco, uma tarde de Renato, eu lembraria também o Odair Helman, que no Inter e Flamengo tirou o Cuesta para botar o Sarrafiore, lembra? É mais ou menos aí, só que saiu um volante. O detalhe é que era o único volante realmente de proteção à zaga, o Arão. O Flamengo fica agora com o Diego à frente da zaga, o Arrascaeta volta um pouquinho para ajudar, Everton Ribeiro por um lado junto com o Gabigol, Bruno Henrique e Vitinho pelo outro, e tudo ou nada. É assim que vai o Flamengo. A gente poderia também dizer uma tarde de Abel Braga. O Abel já jogou com o Diego Aguirre, Adinho e Nilson, né? Às vezes os técnicos fazem isso, senão os caras tá com uma vontade de correr. Não é isso. Só para simbolizar. O jogo tá parado, falta para o River pela ponta esquerda, 42 minutos. Eu só acho, Zé, que demorou demais a mexer o Jesus. Fazer uma troca dessas aos 40 minutos, Acho que demorou demais. Vem a bola, vem o River pra frente da grande área com Prato. Prato segura, ganha o River por 1-0. Dá o carrinho, tenta o Diego. O Diego entrou com uma vontade, com uma dedicação, com uma entrega incomparáveis. Recuperação da bola do Arrascaeta. Agora vem o Flamengo na jogada longa pela ponta esquerda pra Bruno Henrique. Vai, Bruno! No mano a mano pra cima do zagueiro. Arranca, meu! Ele segurou, demorou. Fica com a bola dominada, joga pra trás ainda. Bruno Henrique esperou que a defesa se reorganizasse. Tocou pra Arrascaeta, entrou, pintou o gol. Gol! De partida, o Flamengo empata o jogo e vamos para a prorrogação, Gutierrez. A jogada que o Flamengo estava procurando durante toda a partida veio no final, com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ainda que não com aquela velocidade, mas driblando, tentando avançar, encontrou o Arrascaeta dentro da área. Ele podia finalizar, mas a bola deu uma escapada, então ele se esticou todo e jogou para o meio da pequena área. Estava no meio da pequena área, ele, Gabriel Barbosa, Gabigol. O Flamengo empata e a esperança do título da Libertadores segue viva. Flamengo 1, River também 1, Cristiano. E a magia do futebol faz com que Gabigol, que era possivelmente ou provavelmente o pior jogador em campo, se tornasse em um toque o mais decisivo. E foi o que aconteceu. O Gabigol não havia acertado rigorosamente nada durante 89 minutos, pois aos 44 do segundo tempo, a bola chega no Gabigol na segunda trave em posição legal e ele toca para a rede para empatar um jogo que parecia perdido. E o Flamengo vai para a reta final, indo inclusive para a prorrogação, com uma troca para fazer, bem fisicamente, e aí quem sabe a final possa ter outros contornos a partir de agora, Eurico. 39º gol de Gabriel Barbosa em 2019, o 8º que ele marca na Libertadores da América. Artilheiro do Flamengo na temporada e artilheiro da Libertadores deste ano. Com este resultado, teremos prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. 45 minutos, marcou o eletrônico. Fechamos os 90 minutos de partida. O Flamengo empatou, o River está atacando. De La Cruz, na entrada da área, preparou, bateu, pegou na zaga. Saiu o goleiro para evitar. Não, ele deixou de propósito a bola sair. O árbitro está dando escanteio, Gutierrez. Está dando impedimento agora, Zé. Porque na hora que a bola tocou, ficou, estava à frente o jogador do River Plate. 1-1, mais 4 minutos. Se continuar assim, aí mais 30. E outra observação do gol do Flamengo: o gol começa numa falha de Lucas Prato. Ele tinha a bola inteira sob seu domínio, se complicou, foi desarmado por um jogador no chão e a partir daí, no contra-ataque, o Flamengo busca seu empate. E eu insisto, Gabigol era o pior jogador em campo, Zé. Em um toque, ele deixa de ser o pior e passa a ser o mais decisivo. 46, marca o eletrônico, o árbitro deu 4 minutos de acréscimo. O jogo vai a 49, faltam 3 para terminar o confronto. O Flamengo está empatado em 1-1 com o River Plate. A bola é dominada na lateral direita do Flamengo com Rafinha. Bate por dentro para Diego, entrou como volante. Ele passa a bola para frente da grande área, tentou Pinola. Disputou Pinola, perdeu para a chegada. Gabriel vai fazer o gol! De partida, faltam 2 para terminar. O Flamengo perdeu o jogo inteiro e na hora H, Gabigol, Gabriel Barbosa, se atrapalha o zagueiro. Ele não tinha jogado nada e matou o jogo para dar a Libertadores da América para o Flamengo. Gabigol, o gol no nome, indica que é sempre uma esperança. Mata o River, Gutierrez Sanches, e ganha o Flamengo. Hoje não tem gol do Gabigol, tem 2 gols do Gabigol. Agora não foi de dentro da pequena área, não foi só escorando para dentro, foi entrando na área e chutando forte embaixo do Franco Armani. Uma virada espetacular, os torcedores do Flamengo choram no Monumental de Lima. O Flamengo vira nos últimos minutos com Gabigol, 2 gols dele, 2-1 Flamengo, Cristiano. O futebol, ele é extraordinário, a Libertadores, ela é espetacular. O River fez um primeiro tempo onde só ele jogou, ele mandou no Flamengo. primeiro tempo do River foi o primeiro tempo em que ele amarrou o seu adversário. Não deu chances ao Flamengo. O Gabigol fazia uma partida para ser esquecida. Lembrando o Gabigol da Europa, que não acertava passe. Ele durante 89 minutos foi uma figura que mais parecia um cone em campo. Ele apareceu em 3 minutos. E em 3 minutos ele empatou e virou o jogo. E aí como é o futebol? Virou o jogo justamente com uma falha dupla daquele que era o melhor em campo, que era o Pinola 22 do River Plate. Futebol espetacular. O Gabigol tem hoje uma tarde fantástica por conta de 3 minutos, que apagam 89 onde ele nada fez, mas nem precisava. Em 3 minutos o Gabigol dá o título da Libertadores ao Flamengo, Eurico. 40º gol de Gabriel Barbosa em 2019, nono que ele marca na Libertadores da América, artilheiro do Flamengo no ano e artilheiro dessa edição da Libertadores. Resultado que dá o bicampeonato ao Flamengo, campeão em 1981 e também em 2019. Bom, temos agora 49. O jogo vai terminar. Vem a bola, domina o goleiro do Flamengo. Mexeu o Flamengo. Entrou Pires da Mota, Zé. Já informo quem saiu na equipe do Flamengo. O Flamengo está chegando ao Campeonato da América. Subiu a placa indicando mais acréscimo. O Jorge Jesus está desesperado gritando com o time. Ele quer que os jogadores voltem para marcar. Ele quer a sustentação do resultado. Uma vitória também do treinador. Vem a bola para Vitinho. Vitinho domina pela... Bruno Henrique foi empurrado lá na ponta esquerda. Caiu. O árbitro vai dar cartão para o jogador do River. Jogador do River vermelho. Vermelho. Está expulso. Vermelho, agrediu o Bruno Henrique, o jogador do River Plate, perdeu a cabeça bem naquela parte do escanteio, acabou sendo atingido nas costas, cartão vermelho para o jogador do River Plate, que está deixando o gramado neste momento. É o camisa número 15, Ezequiel Palácio, chutou no chão, o Bruno Henrique está expulso, Ezequiel Palácio. Agressão, né? A bola nem estava em disputa, o Bruno Henrique no chão, chega o Palácio e chuta. Agressão, cartão vermelho. E saiu agora um cartão amarelo. Vermelho também para o jogador do Flamengo. Gabigol está tomando água dentro do campo. Gabigol tomou cartão vermelho também, segundo amarelo. E ele está perguntando o que fez. Fato é que está expulso também o cara que deu o título ao Flamengo nos dois gols. Eu não entendi. Ainda não compreendi claramente o que aconteceu com o Gabigol. Foi um gesto de indisciplina. E ele tomou o cartão vermelho. Isso aí se reflete para o Mundial? Ele fica fora do primeiro jogo do Mundial? Não, porque é uma competição sul-americana, Conmebol, Mundial, disputa da FIFA. Talvez na estreia, né, Cristiano? Na Libertadores do ano que vem. No próximo ano. É isso. Se desespera o Gabigol. Não entende o que aconteceu. O repórter pergunta para ele, ele dá uma explicação. Eu não sei. Sai lamentando, irritado, enfurecido o Gabigol. Olha, pela transmissão da TV, já tô contigo. Também não entendi o cartão pro Gabigol. Nós temos agora 50 minutos. 51 minutos. Já passamos dos 5 de acréscimo. Ele tinha dado 4. Acrescentou mais um. Nós já superamos esse tempo de limite. Agora o árbitro está conversando com o VAR. Mas não tem nenhum lance, nenhuma incidência que gere algum risco de gol, de nada. Só para informar, quem saiu no Flamengo foi De Arrascaeta. A bola é do Flamengo. Cobrança de falta pela ponta esquerda. O rubro-negro é campeão. O Flamengo é campeão. Acabou! O Flamengo é campeão da América. O Flamengo ganha a Copa Libertadores de 2019. Se festa pelo Brasil. Os rubro-negros. Os torcedores de outras equipes que se orgulham do futebol nacional, que se engajaram nesta torcida pelo Flamengo. Não foi fácil, não foi fácil, mas o Flamengo é campeão da América, é bicampeão da Libertadores da América. 81, 2019, 38 anos depois, Zico faz a festa, se abraça com Andrade, se abraça com Adílio, os torcedores do Flamengo em todos os cantos do Brasil se abraçam para comemorar. Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América, Gutierrez Sanches. Torcedores fazendo a festa no Monumental de Lima, jogadores do Flamengo muito emocionados, depois de 38 anos, o Flamengo é campeão e a nação rubro-negra faz a festa. Claro que do lado do River os jogadores desolados perderam no finalzinho, mas a festa é toda no Flamengo, no Monumental de Lima, a torcida do Flamengo vai à loucura agora, Zé. Os jogadores saem correndo, pulam aquele painel de propaganda e vão para o alambrado, vão para a tela de proteção do gramado para a arquibancada. E ali se reúnem com os torcedores, comemoram com os seus torcedores. É uma verdadeira loucura, é um delírio, é uma catarse, é um êxtase, porque o Flamengo já se dava por vencido, apesar de estar buscando, buscando, buscando, e faz o gol depois dos 90 minutos, e faz um segundo gol depois dos 90 minutos, e é campeão da América. Grande vitória do Flamengo. Bom, a gente vai fazer as escolhas e depois nós vamos continuar, mas eu te confesso que, do modo como aconteceu, foi um final de novela imprevisível. Não se projetava isso pelos capítulos anteriores. Eu vou dizer uma coisa, Zé, que é muito séria. É exatamente por isso que a gente ama o futebol. É por isso que não há nada mais espetacular no mundo do que o futebol, porque é imprevisível. É absolutamente imprevisível. Nós, no intervalo de jogo, dizíamos, e com razão, que o Gallardo amarrava o Jorge Jesus como ninguém antes havia amarrado no futebol sul-americano. Que o River Plate sobrava. Que o River fizera 1-0 e poderia fazer o segundo, inclusive num chute do Palácios para fora. O segundo tempo começa, o Flamengo tem uma leve evolução. O River segue com a vantagem, o River não se assusta com o crescimento do Flamengo. E aí o Gabigol, que fazia até os 44 minutos do segundo tempo a sua pior, Zé, eu disse pior atuação com a camisa do Flamengo. O Gabigol, até os 44 do segundo tempo, era o Gabigol da Europa. O Gabigol que não estava passe no Benfica, na Inter de Milão. Pois em 3 minutos, ele consegue sair do estágio de pior em campo para estágio de jogador decisivo em um dos jogos mais extraordinários da história do Clube de Regatas do Flamengo. Um negócio impressionante o que aconteceu no jogo de hoje. Impressionante especialmente para o Gabigol. Eu insisto, ele saiu de uma figura que mais parecia um cone em campo e que nada produziu durante 89 minutos para uma figura extraordinária, autor de 2 gols em uma final de Libertadores, ambos na prorrogação. Só futebol, por isso que nós amamos tanto esse negócio chamado futebol. Bem, o jogo está terminado. Os jogadores agora estão comemorando, os jogadores argentinos estão chorando, sobram abraços ou faltam abraços para tanta emoção. Os caras, o que eles encontram pela frente, eles abraçam carinhosamente, festivamente. A nova imprensa criou agora a figura do ex-jogador de futebol ocupando microfones. Há pouco o Gabigol foi abraçar o Petkovic. Júnior e Petkovic. Comemorando com a imprensa. Não é ex-jogadores do Flamengo. Não é muito a história da imprensa, mas nesse momento, em nome da alegria, em nome da felicidade, essas condutas protocolares acabam sendo cedendo espaço para a emoção. Uma curiosidade, Zé, o técnico campeão da Sul-Americana é um espanhol. E o campeão da Libertadores é um português. Península Ibérica mandando na América. A Copa Libertadores vencida por um português, Jorge Jesus. E os torcedores do River não tem nem o que reclamar do time deles. O River controlou o Flamengo, anulou o Flamengo. O River fez um jogaço. Fez um jogo taticamente perfeito e em 5 minutos perdeu. O River fez um jogaço. Pelo primeiro tempo que fez o River, Zé, eu daria 10 ao Gallardo na cotação. Porque o primeiro tempo do River foi um negócio fantástico. O River acabou com o Flamengo. O Flamengo não respirou no primeiro tempo, não conseguiu jogar. Agora, quem explica que em 3 minutos o pior em campo passaria a fazer 2 gols e dar o título ao Flamengo? É um negócio extraordinário. O futebol é imprevisível. O futebol, ele é inexplicável em alguns momentos. O futebol, ele tem o acaso. Ele tem sorte e azar. Ele tem competência, ele tem o detalhe. Tudo isso é o futebol. E o título do Flamengo passa por aí. É simplesmente mágico o jogo de hoje que nós assistimos e tivemos a honra de transmitir aqui pela Rádio Guaíba. Os jogadores do Flamengo estão comemorando. Eu quero começar as nossas escolhas. Vamos escolher o nosso melhor em campo. Eu tenho um voto que talvez seja diferente de todo mundo. Esse jogo um pouco estranho, do modo como ele se decidiu, talvez tenha gerado convicções diferentes. Vamos ver como é que fica. O primeiro voto, como sempre, é do comentarista do futebol Guaíba, o Cristiano Oliveira. Escolhe o melhor do jogo, Cristiano. Eu vou dizer assim, Zé, eu vou dizer e falei ao longo da jornada, eu repito, durante 89 minutos o Gabigol foi a pior figura em campo. Pior, olha, dá pra dizer assim, pior disparado em campo o Gabigol. Mas é uma final de Libertadores. O time dele perdia até os 44 do segundo tempo. E aí ele faz dois gols. Eu não vejo como ser diferente. Para mim, Gabigol, o melhor em campo. Pode ser paradoxal? Pode. Pode ser uma incoerência? Eu até acho que não. Porque 89 minutos ele foi mal. Mas quando importava, ele apareceu. E apareceu para fazer dois gols. Então, para mim, Gabigol, de pior a melhor em dois toques na bola. Gutierrez Sanches. Durante 88 minutos, eu estava convencido de que Pinola seria o melhor em campo. Pois, numa disputa em que um jogador que não fez nada, como disse o Cristiano muito bem durante todo o jogo, o Gabriel, o Gabigol, num lance em cima do Pinola, ele virou o jogo, já havia feito o primeiro gol, não tem como. É final de campeonato, são os últimos minutos, ele deu a virada e o título, para mim, Gabriel Barbosa. O jogo do Flamengo estava com muita dificuldade, ele não acontecia. E o Flamengo se entregou a um tudo ou nada, a um vamos ou ganhar ou morrer, se expondo ao risco de tomar muitos gols. Mas nesse momento em que o Flamengo se dispôs à exposição desse risco, apareceu um jogador que construiu a chegada do Flamengo, fez com que a bola aparecesse para as finalizações. Ele vinha de trás, ele entrou, ele se transformou num volante de marcação único do setor de combate, mas ele não comprometeu. E ele articulou, e ele conduziu a bola para que o Flamengo fizesse os gols. Já temos a escolha do Gabigol pelos dois gols como craque do jogo no futebol Guaíba. Eu vou votar em Diego, que entrou no segundo tempo, para melhor do jogo. Numa avaliação assim rápida, bem objetiva, eu acho que ele foi o cara que fez a diferença, ele que mudou, embora Gabigol tenha sido letal na hora que a bola sobrou. Mas está escolhido o Gabigol como nosso craque do futebol Guaíba. Agora Cristiano Oliveira, mais uma vez Cristiano, me perdoa, Cristiano Oliveira, o comentarista do futebol Guaíba, tem a preferência para fazer a escolha do lance do jogo. O gol do título é simplesmente impossível de outra forma. O gol do título, um gol construído aos 47 do segundo tempo, depois de duas falhas seguidas daquele que era o melhor jogador em campo, Pinola, e a porrada do Gabigol, que já não era mais o pior, porque tinha feito o gol um minuto antes, mas fez o gol da virada. O gol do título é o lance do jogo. O primeiro voto para lance do jogo, gol do Flamengo, gol do título, Gutierrez Sanches. Se você perguntar, Zé, o gol mais bonito foi o primeiro gol do Flamengo, entre os dois gols do Flamengo. Mas, eu digo pela construção, Bruno Henrique, Arrascaeta, até chegar no Gabigol dentro da pequena área. Mas pela importância, a raça, a disputa com Pinola e o chute com raiva para fazer a virada e dar o título ao Flamengo, o segundo gol do Flamengo, gol do título, para mim, o lance da partida. Bom, eu fecho com vocês. Esse é o grande momento. É o grande lance. Seria, diria assim, o grande evento do todo. A vitória a partir desse gol. E ele é o lance do jogo. Bom, Cristiano Oliveira, segue a festa. Em seguida teremos a entrega da taça para o Flamengo, já dentro do vestiário, provavelmente com o comando do Rafael Pfeiffer. Um conjunto de duas, três frases para resumir essa grande vitória do Flamengo sobre o River Plate na virada para 2-1. Tudo tem que ser colocado dentro de um contexto. É uma final de Libertadores, portanto não é um jogo comum. Não é um jogo valendo 3 pontos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é um jogo de fase de grupos de nenhuma competição. É uma final de Libertadores. E tudo o que acontece numa final de Libertadores é potencializado. O erro é multiplicado por 10 e o acerto é multiplicado por 10. Tudo é potencializado em uma final de Libertadores. Então eu posso caracterizar essa vitória, essa virada do Flamengo, como uma das viradas mais impactantes da história do futebol. A gente está hoje aqui presenciando a história. A gente está aqui contando a história nessa transmissão da Rádio Guaíba, que tem a história já na sua essência por ser uma final de Libertadores, mas o contorno com que esse jogo foi construído fez, eu repito, com que tudo isso fosse potencializado. Não era um 1-0 comum, não foi nem sequer um empate comum, aquele empate do Gabigol, e a virada menos ainda. Um dos jogos mais extraordinários da história do futebol, por tudo aquilo que ele representou enquanto reviravolta, enquanto destruição de pensamento, enquanto adaptação ao adversário, enquanto proposta de jogo de contragolpe, foi enlouquecedor. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Flamengo, não importa. Eu sei que tem muita gente que não gosta do River, ou que ama o River, também não importa. O jogo de hoje, para quem se propôs a assistir sem uma camisa, sem a camisa do Flamengo, sem a camisa do River. Quem se propôs a assistir ao jogo de hoje simplesmente por gostar de futebol, tomando uma cerveja, uma água mineral, ouvindo a Guaíba, acompanhando o jogo por gostar de futebol, quem parou para fazer isso jamais vai se esquecer do que viu no Estádio Monumental de Lima agora há pouco. Uma das viradas mais absurdas, imprevisíveis e enlouquecedoras da história do futebol. Em 2 minutos, o pior em campo virou melhor. O campeão virou vice, o vice virou campeão. Em 2 minutos, tudo isso aconteceu, contrariando prognósticos, projeções, momento do jogo, panorama e por aí vai. A Rádio Guaíba hoje contou a história de um dos jogos mais impressionantes, de uma das reviravoltas mais impactantes da história do futebol. Cristiano Oliveira, o comentarista Dália Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia, analisando essa vitória sensacional do Flamengo de virada, 2-1 para cima do River Plate e a conquista do bicampeonato da Libertadores da América. Criamos celulose e preservamos o equivalente a 140 mil campos de futebol de vegetação nativa. CMPC, renovável por natureza. São 7 da noite, mais 8 minutos. Nós estamos encerrando o Futebol Guaíba, que contou esta vitória do Flamengo, essa conquista do Flamengo sobre a equipe do River Plate em jogo único, a fase das decisões de Libertadores, numa cidade escolhida como sede para o único confronto, uma cidade neutra, começa abençoada pelos deuses da bola, apresentando, brindando os torcedores com um jogo com todas as características que fazem do futebol um esporte espetacular e que encanta multidões. A grande vitória de um grande time da forma menos provável possível. O Futebol Guaíba, de Sicredi, oferecimento de Sicredi, uma parceria que faz a diferença. Sim, Sicredi, Instituto de Cardiologia, 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos, Sindibancários Porto Alegre e CMPC Conecta. Conecta.cmpcbrasil.com.br, um movimento que nos aproxima. Nós transmitimos ao lado do Cristiano Oliveira, com o repórter Gutierrez Sanches, Eurico Quadros esteve no plantão, na mesa de áudio Leonel de Souza, na central técnica Guilherme Silveira, na coordenação da central Davis Rodrigues, Vivian Leal.